Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Alexandre Antônio, Jovem Nerd, eu não fui pra Londres. Aqui é o Guga Mafra. The car is in the corner of Apple Store. Horrível. Pois, aqui é a portuguesa e nessa viagem eu vi nego batucar pra subir. Aqui é a Zagal, potato, potato. Muito bem, nerds, estamos aqui em mais um Nerdcast de NerdTube. É o Azagal e portuguesa show. Porque eles vão contar sua viagem a Londres. Você vai cagar na cabeça. Mas o Jovem Nerd tá falando aí, mas tava fazendo compras em Orlando. Olha aí quem é o mais babaca. Porra, cara. E-mail. Economizando. Canelada. Canelada. Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de e-mails e caneladas ao Nerdcast! Vamos! Azaghal, não vamos esquecer da Nerd Store, que está cheio de camisetas, Azaghal! Pois é, temos novidades. Olha na Nerd Store. Aí, novidades! Temos a camiseta Bionic Sledgehammer. Qual é a tradução de Bionic Sledgehammer? Quem ainda não pescou, é marreta. Bionica. Ah, cara, esse nome em inglês, sério, fica muito foda. Bionic Sledgehammer. É uma camisa em homenagem ao nosso querido Chapolin Colorado, vermelhinho. Muito bom. Feita pelo Felipe Capra. Sim. Que é o mesmo cara que faz o... É o UFCF. Isso. Que é a sigla para Ultimate Fictional Characters Fighter. Olha aí, que beleza. Pois é, o mesmo cara. É o cara também que, por um acaso, ganhou o concurso da caneta do Batman, fazendo a caneta do Super-Homem. Verdade, ele fez a caneta irada do Super-Homem. E agora ele fez uma camiseta para a Nerd Store, que pode dizer que é o ápice da carreira. Né? Mais, cara, inclusive, do que ganhar a caneta do Montegrafo. Excelência. Tem a ficha de luta do Chapolin na camiseta. Muito maneira, cara. Muito maneira. Dá uma olhada aí no link. E tem também essa camiseta soquinho. Esta maldição desse macete pra ganhar jogo de luta virou camiseta, Zagal. Arte do Fernando Raposo. Muito bom. E quem quiser estampar a melhor técnica de luta dos videogames em sua pança, essa é a opção. Muito bem, vai lá, clica aí no link de camisetas novas da Nerd Store. E se você não quiser ouvir os recados e e-mails sobre o último Nerdcast, sobre Robocop, você pode pular para... 14 minutos e 34, pense. Azaghal, muitos e-mails, notas aqui do Mal Roboto, livros queimados, É a repercussão teve o último programa. Ouvintes revoltados, 6. E ouvintes que nunca mais vão acessar o Jovem Nerd, 1. Ótimo. Cara, sério. Eu acho ótimo. Você consegue entender o cara que fala assim, nunca mais vou acessar este site? O cara pode ter N motivos pra não acessar o site. Sim, eu mesmo não acesso. Mas esse... é muita loucura, cara. Mas a mãe dele vai levar um todinho morno pra ele... E aí vai ficar tudo bem e você vai voltar, cara. Ai, meu Deus, vamos lá. Obrigado a William Alexander, Alex Almeida e Lucas Caliman, que doaram sangue e salvaram vidas, Azaghal. Muito bom, muito obrigado, galera. Carnaval, você vê a baixa incidência. Uma queda, mas ainda teve 3 caras que fizeram a diferença. Muito obrigado, galera, por doar sangue. Além disso, temos as artes dos fãs, algumas ótimas, outras boas, né? Vamos ser um pouco mais positivos essa semana? Olha aí! Eu sou Azaghal positivo. Azaghal positivo. Falar nisso, a gente recebeu inclusive um e-mail do pessoal aí de fanpage pedindo pra gente fazer o Nerdcast 404 sobre erro. Ah, verdade. Muita gente falou. Mas a gente não vai fazer. A gente nunca se importou com esses números, não vai ser agora, né? A gente já deixou passar o Nerdcast 69, cara. Ah, caraca! Não é agora que a gente vai se preocupar com isso. Talvez no 666 a gente não ia pensar em alguma coisa. Dá pra fazer alguma coisa. O 7-1 também passou em branco. É verdade, o 7-1. Arte. Temos o pôster do Ozob por Lucas Lousada. Muito Eu gostei, bom. Achei maneiríssimo. Muito bom. Além disso, temos uma capa de revista, né? Como se fosse uma capa de quadrinho. Uh-huh. É Action Cartoon por Sérgio Girola. Girola? É isso mesmo? Girola, ok. E pra fechar as artes boas que vieram na semana, nós temos Robocop 2 por Marcel Borges. Olha aí. Ficou muito legal também. Muito bom, muito obrigado pelas artes dos fãs. Isso, confira todas as artes, as boas e as não tão boas, lá no Jovem Nerd, onde você também pode ver links que o pessoal mandou sobre o programa da semana passada. Você deve saber disso. É verdade. Tiago Silva, 27 anos, biólogo, Itatiba, São Paulo. Gostaria de começar informando ao prezado senhor da Oceania que esse não é o meu primeiro e-mail. Passou por dois crivos já. Mandou a idade, a profissão e a cidade. Cidade. E não é o primeiro e-mail. Não é o primeiro e-mail. Está apto a ser lido. Mas eu espero que seja o primeiro a ser lido. Olha vamos aí. Lá, vamos lá. Estou aqui apenas para dizer que vi Robocop no fim de semana da estreia com os meus amigos. E achei o filme uma porcaria e ao mesmo tempo bom. Olha aí. Ok. Já vou explicar o porquê. Primeiro tenho que elogiar o trabalho do Padilha como diretor. Gostaria de dizer que no geral gostei da estética do filme, fotografia e afins. A trilha sonora foi um lixo. Entretanto, aquele não era o filme do Robocop. Após assistir o filme, acompanhado de meus amigos, conversamos, discutimos e quase nos agredimos, porque eu tinha sido o único a não gostar. Ah, podiam ter queimado seus livros. Podia. No fim da confusão, o que eu os disse é que, como o filme remake do Robocop, ficou uma senhora porcaria. Agora, se talvez a produtora, os roteiristas, até mesmo o próprio Padilha tivessem tido colhões de colocar o nome do filme em qualquer coisa, como Robocop 2029, e explicasse que esse é o novo universo, o novo Robocop, os moldes dos multiversos de quadrinhos, como acontece com Batman, o filme fazendo uma releitura do personagem antigo com a tecnologia e história atualizada. Mas, cara, mas foi isso que ele fez, cara. Assim, o problema é o seguinte, ele podia botar o Robocop o que ele quisesse. É. Robocop 2099. Botou Robocop. É a refilmagem. É, Robocop, botou exato. Robocop, automaticamente você vai ser comparado com outro. É simples, não tem como. O Padilha, ele é o menos culpado nessa história toda. É verdade. Ele tá fazendo. Eu faria igual. Sério, ele deve ganhar um dinheirão, tá fazendo o trabalho dele, crescendo o nome do cara. Eu acho válido. Não, eu acho que alguém falou assim que o Robocop, assim, né, apesar dele não ter ido ter sido um super campeão de bilheterias lá, ele já fez mais dinheiro que, sei lá, todos os filmes brasileiros nos últimos 5 anos. Então, pois é. O Padilha tá de parabéns. Aliás, Se bobear, fez mais dinheiro que o Robocop de 87. É verdade. E lembrando que o filme número 1 de bilheteria do Brasil é do Padilha, né, cara? Então ele tá de parabéns de qualquer maneira. Maurício Taborda, 32 anos, cirurgião dentista, especialista em periodontia e implantes. Olha aí. Dubai, Emirados Árabes. Agora sim a gente tem um cara de garbo. Porra, cara, o cara especializado em botar dente de ouro. Puta que pariu, Maurício. É verdade, olha aí. Porra, fiquei até feliz com o meio do cara. Olá, nerds! Pô, fica com saudade do nosso amigo Charlie agora. Ai, olha aí. A respeito do último Nerdcast sobre o novo filme do Robocop, foi levantado por Azaghal a hipótese sobre o bafo do Robocop. Ah, meu Deus. Eu já estou imaginando um Robocop de ouro, só pra... Vou tentar esclarecer cientificamente. Ok, ele é um dentista, ele pode. Yeah. 90% das causas da halitose são provenientes da boca. Ah, olha aí. Uma informação que eu não achava que era do estômago. Ele diz que só 10% do estômago e outros órgãos, como as vias aéreas superiores. Caraca, impressionante. No filme, sabemos que sobrou praticamente nada do Murphy e que todos os seus nutrientes são fornecidos por tubos, incluindo hemodiálise. Assim, podemos afirmar que Murphy não se alimenta. A halitose não é uma doença por si só, e sim um sintoma de várias possíveis doenças. Oh. A principal causa da halitose... A halitose é o bafo, né? Isso. O famoso bafo. É o acúmulo de placa bacteriana, que, para ocorrer, há necessidade de dois importantes fatores. Falta de higiene oral, ou bucal e dieta rica em glicose. Olha aí. Olha aí, quem come doce fica um bafo, é isso que você tá me dizendo? Já que ele não se alimenta, ele não ingere nenhuma glicose e, portanto, a probabilidade dele ter halitose ou bafo é baixa, exceto se ele não produzir mais saliva. Por quê? Caso ele não produza saliva, ele mesmo responde, excelente esse meme. O ressecamento da mucosa oral favorece o acúmulo de placa. Olha aí, caraca, isso aí tá fazendo neodologia. Caraca. Do Robocop. Excelente, cara, excelente meme. É, muito então, bom. Então, o Robocop, se eles escovam os dentes do Robocop e dão um chicletinho pra ele mascar... Né? Uhum. É quando você dorme e acorda com aquele bafo escroto. É, exatamente. É o que isso? Você dormiu sem escovar os dentes? Ai, será? Não, claro que não. Vai escovar o dente e acorda com o bafo. Bafo? De qualquer jeito. Se você trocar seus dentes por dentes de ouro, Dr. Maurício Taborda, a halitose pode diminuir? Ai, ai, tá bom. Em Dubai você faz muito implante de dente de ouro? Você compra ouro na máquina. Na máquina. Isso é fantástico, cara. Thomas Woodall, 24 anos, estudante de São Paulo, capital. Olha, galera, eu viro e mexo ouço os podcasts de vocês porque minha namorada Bárbara Rocha é fã. E ela está chateada por nunca ter sido citada. Coitadinha, gente. Ah, Bárbara Rocha. Você e tanta gente. Eu estou chateado por uma série de motivos. Ai, ai. E ninguém pode me ajudar. Pra mim, faltou uma coisa muito importante. Tá, não tem importância nenhuma, haha. Se a gente passar a chamar ele de Bárbara Rocha, ela vai ser citada no e-mail inteiro. Tá bom. Bárbara. Para mim, Bárbara, faltou uma coisa muito importante. No episódio do Robocop. Ninguém disse que o Alex Murphy morreu de verdade num filme de 1987. Ele tomou um tiro na fuça, foi parar no hospital e Zé Fini. Já era, virou um presuntão. Toda a cena do hospital acontece antes de qualquer transformação em Robocop. Serve pra frisar que Alex Murphy... deixou o primeiro de existir como humano com atestado de óbito verdadeiro, hora da morte e tudo pra renascer como parte de uma máquina da OCP. Aparentemente, a família nem sabe o que eles fizeram com o cadáver do Murphy, como indica Lewis. Uma questão filosófica seria saber se o cérebro dentro da máquina, o qual recobrou a consciência e sabe que já foi Alex Murphy e adota o nome Policial Murphy no final do filme, ainda é humano. Toda essa experiência parece até uma reencarnação, uma segunda vida. Será como dizer isso? É bizarro. Olha, o e-mail da Bárbara Rocha. Algo inusitado nos filmes e que já não está presente na versão de 2014. De humano, pai, família, policial, esposo, Alex Murphy passa a ser apenas Murphy, o policial ciborgue. O fato do Robocop ter sido feito em 1987 a partir de um cadáver explica muita coisa no filme. Um, porque o executivo da OCP, Bob Morton, pode mandar retalhar o cadáver do Murphy à vontade, arrancando até um braço que ainda estava bom. Quanto mais metal, melhor, ele fala. Sem o drama de ter que convencer a esposa do filho, tararela, não sei o quê. Dois, porque a cena do Robocop na casa à venda do Alex Murphy é tão sutil, como foi dito pelo Jovem Nerd, e fúnebre, afinal é um homem morto revisitando o seu lar. 3, porque o Robocop não correu atrás da antiga família e descobrir que ele era Alex Murphy. Afinal, como disse a Lewis, todo mundo já tinha seguido em frente, mulher e filho. Ele estava morto para a família. Ele não é uma aberração como no filme de 2014, que tem medo de assustar a família. Ele é, em 1987, uma pessoa morta ou uma não-pessoa. Sei lá como dizer isso. Isso explica porque o Robocop diz: vou investigar a morte do oficial Murphy, e não vou investigar a minha morte. Quem morreu foi Alex Murphy, ele é o Robocop. Mesmo tendo as memórias do Alex, Robocop não se reconhece como sendo 100% a mesma pessoa. A grande diferença entre o filme de 1987 e os de 2014 é que o primeiro Robocop é um cadáver reutilizado para fazer um ciborgue e segundo, um homem muito retalhado e artificialmente mantido vivo. Diga-se de passagem, mas ainda assim um homem protegido por uma armadura. No filme de 1987 era necessário usar partes humanas do robô porque a tecnologia do E-209 não era tão avançada a ponto de substituir completamente o julgamento humano. Tá lá a cena do executivo metralhado no início. Enquanto no filme de 2014, a parte humana é apenas uma questão de marketing, de humanizar uma máquina, de convencer a opinião pública. É claro que existe parte de convencimento no filme de 87, mas também é patente a incompetência ainda não resolvida dos robôs. O E-209 caindo da escada, por exemplo, que estariam, por enquanto, abaixo dos humanos. Tá aí o TCC sobre o Robocop. Excelente mesmo, cara. Do Thomas Woodall. Da Bárbara Rocha. Da Bárbara Rocha. Melhor e-mail de uma vovó. Ah, excelente. Azaghal, a portuguesa, o Almôndega e a Dubox viajaram com uma família feliz no continente velho, conheceram Londres, que era um lugar ainda inédito. Londres é muito maneiro, diga-se passagem. Ah, maneiro. É lindo também. Vocês entenderam uma nova realidade de viagens, né? Porque nosso querido amigo imaginário, ele tem uma frase célebre que é assim: quem converte não se diverte. É uma verdade. Você entendeu? Mas em Londres é extreme isso daí. Cara, quem converte não se diverte é extreme. É quando você vai viajar, você fica convertendo a moeda local pra real, tu não vai se divertir. Esquece. Em Londres não tem como não converter. Não tem. Não tem, porque assim, o dólar agora tá o quê? 2,50? A cotação? É, por aí. É, por aí. 2,50. Então, assim, você ainda consegue não converter, porque as coisas nos Estados Unidos são muito baratas. É verdade, é verdade. Então você acaba sendo elas por elas. Sim, sim. Né? A Coca-Cola numa máquina é 75 centavos. Na, aonde? Aumentou a inflação? Porra, não, já é mais do que isso. Porra, Obama. Mas sei lá, a Coca-Cola na máquina, então um dólar, né? Mais um dólar. Um dólar, um dólar, 2,50. Pô, tem Coca-Cola em pó de gasolina que é mais caro. Pô, tá mais barato que aqui. É, devia ter trazido um monte na mala. Então você não precisa converter lá, porque você acaba economizando, ainda mais quando você faz compras. É verdade. É por isso que o Jovem Nerd foi lá fazer compras. O cara viajou pra fazer compras. Não, isso é excentricidade. Não. Aí tu tá botando muito monóculo na minha cara. O que você foi fazer, Orlando? Unir muito agradável, tirar umas férias, uma antes do nascimento da Gisele, que depois a gente não vai viajar por um bom tempo. E aliado a isso, a gente foi fazer compras. Fazer um chaval. Para isso, urbano de fazer compras no Outlet. Não é, meu filho? É uma economia. É muita? Cara, a gente economizou muito, cara. Cara, na Inglaterra, você tem que fazer a conversão porque você tá gastando absurdamente. Absurdamente, assim, pra começar a moeda, a cotação era R$4,26 cotação do dia. Cotação do dia. Pra fechar em até 2 horas. O cara falou. Foi uma ameaça. Ah, é? É porque tava subindo, né, o que eu tava comprando. Então, tá bom. Cada minuto contava. E aí você chega lá e vai comprar, sei lá, uma água, é uma libra, 2 libras. Isso são R$8. Uhum. R$8, cara. Você vai jantar, é 10 libras. Ah, só 10 libras. Uhum. Não, não são só 10, são R$42. Num peixe frito. O problema é isso. Vai comer um peixe frito e ele custa, tipo, um dígito, né? Tipo, 6. 6 libras. Aí você fica, porra, 6 libras? É muito pouco dinheiro, né? É um número muito pequeno. Seis. É um dígito só. É. Aí você fala assim, beleza, 6 libras. Aí você vai lá e come. Vocês eram 4, né, David? Isso. Então, sim, é isso vezes 4. Vezes 4. É, vezes 4,20. Quanto que dá isso? Já deu uns 100 e tantos reais. E aí você comeu uma comida de merda, um peixe frito no pub, comida mais vagabunda possível, e foi um jantar de 100 e tantos reais. Cara, esse é o maior sofrimento de uma viagem à Inglaterra. É uma viagem cara. O sofrimento começou no táxi. Yeah. A gente chegou cheio de mala, cansado, não sei o que lá, e entrou no táxi pra ir pro hotel. E o táxi custou 82 libras. Foi o táxi mais caro que eu já paguei na minha vida. Foi. Caraca. Não, dá uma dorzinha. Assim, táxi pra aeroporto normalmente é caro, mas vocês não fazem ideia do que é caro mesmo. Meu Deus, cara. Você paga R$60 pra ir pro aeroporto? Isso não é nada, cara. Paga isso feliz. R$100? R$150? Rio de Janeiro não é R$150. Puta. Isso não é nada. Eu paguei 82 libras. Meu Deus. Eu cheguei lá, perdi a cota do dia foi. Esse dia a gente não pode mais comer. A gente andou de táxi. Eu fui com uma cota determinada, de tantas libras por dia. Quanto custou a passagem pra ir pra Londres? Eu fui de milhagem. Ah, mas quanto custa? Uns 1.000 e poucos reais? Ah, não sei. Reais? Custa, sei lá, 25 milhas. Ou seja, uma ida. Provavelmente uma ida São Paulo, Londres, dá 4 idas aeroporto de Londres hotel. É, mais ou menos, mais ou menos. Falar em aeroporto, aconteceu uma parada bizarra. Fora eles detetizarem avião, né? Ah, que é o padrão europeu. Isso. Quando a gente chegou no aeroporto de Londres, que o avião tava taxiando e parou, os comissários pediram pra gente não se levantar por ordem das autoridades de Londres. Olha aí, assim, não. Tipo, vocês não falaram, não levanta pra não tomar uns tabacos enquanto o piloto tá freando, sabe? Não falaram isso. Falaram assim, não levantem por ordem das autoridades de Londres. E aí sempre tem um malandrinho que levanta, né? E aí eles ficavam mandando a pessoa sentar, sabe? Todos sentados, o avião parado já. Caraca. O motor desligado, tudo. E o cara mandando a galera sentada, daqui a pouco entram dois policiais gigantes. Começa a vasculhar, assim, procurando alguém dentro do avião. Yeah. O avião tá procurando, sei lá, o Liam Neeson, o Wesley Snipes. E aí, eles não encontraram quem eles estavam buscando. E aí, daqui a pouco, o comissário, de novo, chama por uma pessoa, sei lá, Carminha, Tufão, Carminha, Tufão. Era Carminha, Tufão. E aí, veio uma mulher lá do fundo, escoltada por um comissário. E ela saiu do avião escoltada pelos policiais, cara. E ela não fez e... imigração, ela ficou num cantinho lá, no cantinho vexatório. É mesmo? O que a mulher fez, eu não cara? Sei, porque assim, a gente sabe de histórias que as pessoas chegam no outro país, né? E acabam é sendo... barrado, voltam, né? Na imigração, né? É. Nunca vi o cara ser recolhido dentro da aeronave. Dentro vi da aeronave isso. É muita merda. Querendo, não tem negócio que a aeronave é solo... Do país? Do país que ela pertence, é sei lá. Brasileira, não sei. Não, não tem nada a ver isso. Gente. Tem? O capitão do avião pode fazer casamento e tudo? Não, mas diz que... Cara, ia ser muito bizarro o capitão levantar e fazer um casamento, hein? Caraca, eu falei isso. Você imagina? O cara falou, dá licença, capitão, dá pra dar um help aqui? Quero me casar hoje. Quero me casar no Atlântico. Porque o capitão é a autoridade máxima. Ele é tipo o juiz dread do avião. Exatamente. Mas olha só que engraçado. Quando eu tava voltando de Londres pro Brasil, aconteceu algo semelhante. Era um voo da Air France, e aí a piloto do avião era uma mulher. E aí tinha um árabe dentro do avião, entrando com a mulher dele vestida de burca e essas coisas. E aí o cara descobriu que a piloto era uma mulher e o cara ficou puto. Porque não, porque não sei o que, eu não posso voar num avião que, falando em inglês, que o piloto é uma mulher, não sei o que e tal. Ele falou que ele queria descer e pegar outro voo. E ele fez isso. E desceu, ele não pegou o avião? Não pegou o avião, ele desceu no avião e falou que queria pegar outro voo porque ele não queria voar num avião pilotado por uma mulher. Agora, cara, o cara é um árabe. É a figura que mais ninguém quer ver dentro de um avião. O cara vem falar isso na piloto mulher. O cara árabe com a mulher de burca do lado, sabe? O estereótipo completo. Devia estar todo mundo com medo dele. E o cara não. O cara tá com medo da mulher pilotando. Ai, o cara tá saiu do avião e não bateu palma. É. Ai, ufa. Cara, cada um com o seu preconceito. Será que ele deixou a mochila lá dentro? Sempre, né? Pô, ia ser perfeito, né? Ia ser a desculpa perfeita. Caraca, não, eu lembrei do negócio do avião, Guga. A gente tava indo lá pra Orlando, mesma companhia. E aí chega aquela hora do jantar, né? Você tá classe animal, aquela coisa bonita. Aí o cara pergunta, né? Carne ou massa? Aí a senhora Jovem Nerd teve a petulância de perguntar pro comissário: a carne acompanha o quê? Acompanha, é foda. Né? Não, nada acompanha no avião. Aí o cara, antes de. A resposta do cara começou assim. Não sei, minha senhora. Aí o cara deve ter pensado assim, cara, você tá de sacanagem, eu tô te servindo de jantar na caixa de óculos, tu tá querendo me perguntar o que que é campanha, vai tomar no cu, porra. Aí eu não tava no voo e eu posso dizer, molho madeira. Não, molho geleca, né? Molho geleia. É nojento. Não, e na volta, nosso voo de volta, tinha um comissário que era fã. Ah, é? Opa! Não adianta nada. Videocasters. Ele mandou um e-mail. Mandou, né? Depois mandou um e-mail. E aí ele, porra, Azaghal, sou seu fã. Eu falei, se é fã, me leva lá pra frente. Eu tava lá atrás. Dá um upgrade, meu filho. Ele, pô, se eu pudesse, eu fazia e tal. Nunca saberemos se você poderia ou não, realmente. Tinha que saber se o comandante era fã, isso sim. Eu não quero comandante, eu quero um executivo. É, claro. E aí, comandante, eu vou ficar dependente da rota do cara, né? Pra onde eu vou voar hoje, comandante? Pra Ilha Fígia. E lá vamos nós. Eu quero um executivo. Um executivo fã. Mas o cara me trouxe uma necessaire da primeira classe. Que prêmio de consolação. É, um brinquedinho da Xuxa. Ele me deu comida e bebida à vontade. Falou, se quiser comer mais de uma janta, pode comer. Caraca. Se for a janta lá da primeira classe, eu quero. Não tinha. Ele trouxe... Pô, nem o Heineken. Ele trouxe carne com molho madeira. Eu falei pro Dave, pergunta se tem Heineken. Cara, você, coitado. O cara é um comissário. Eu não vou ficar... explorando o cara pra ir na primeira classe e trazer Häagen-Dazs. Mas o Guga não também teve um monte de coisa, de regalia quando ficou amigão aí do comissário? Não teve uma história dessa? Não, teve uma última vez que eu fui viajar pros Estados Unidos. Eu tava voltando naquela... E você senta na saída de emergência e aí o comissário senta de frente pra você, sabe qual é? Nossa, aquela situação... É. Constrangedora. Uma situação um pouco constrangedora e tal. E esse cara, ele deve fazer isso todo dia e ele já deve estar, tipo, acostumado. Tipo, é, beleza, agora eu vou sentar aqui, esse imbecil vai ficar me encarando. ele já nem liga mais, sabe? Isso faz parte do trabalho dele. Uhum. Aí o cara sentou e eu falei com... E eu tava com um chiclete na mão. Aí eu perguntei pra ele, você quer um chiclete? Aí o cara ficou, tipo, emocionado. O Guga é mega nice guy, né? É, cara, eu devo ter sido o primeiro cara na carreira dele. Ele era meio velho, assim, cabelo branco e tal. Eu devo ter sido o primeiro na carreira dele que falou com ele, sabe? Sem ser pedindo ou reclamando, né? É. Ele deve ter pensado, sim, eu existo. E aí, ele aceitou o chiclete? O rosto do cara iluminou. Ele ficou mó feliz, assim, claro, obrigado, assim, ele pegou o chiclete, e aí ele começou a perguntar comigo, e aí, o que você tava fazendo aqui nos Estados Unidos? Você é americano ou você é brasileiro? Você tá voltando pro Brasil? Tá, ele ficou batendo papo comigo ali na decolagem. Peraí. Vocês viraram bros? O cara era americano ou brasileiro, comissário? Ele era americano. Ah, nem fudendo que ele perguntou se você era americano. Não, o Kumbuga tá cara de gringo. É, mas tá querendo pagar de inglês perfeitinho. É, inglês perfeitinho. Não, mas eu não tinha falado muito com ele ainda. O cara falou, tipo, chiclete, whatever. É, eu falei gum. É, entendeu? Exato. Aí, alguns dias antes, eu tinha ido num jogo de futebol americano, num jogo dos Jets. Uh-huh. E aí, quando a gente tava decolando, a gente passou por cima do estádio, dá pra ver o estádio dos Jets. E aí eu falei, eu fui no jogo dos Jets ontem. E aí o cara era fã dos Jets. Ah, falei, mas é puta que pariu. Aí eu falei, sério, você acredita que eles ganharam? Porque os Jets, eles não são um time muito bom, né, atualmente. E aí ele falou, pois é, eles ganharam, o jogo foi bom e tal. E aí o cara ficou, aí a gente ficou bro, igual... Rolou o bromance. É. O bromance. Ah, o Guga tem cara de americano, porque o Guga é alto, louro e é meio destabanado. Porra, esse é o americano. Toda viagem tem uma cagada e uma merda, né? Toda viagem. Uma cagada de sorte. Cagada é positiva. Assim, uhum. Uma cagada boa. Positiva é uma cagada negativa. É, tem uma cagada de, né? Uhum. Cagada no pau. E a gente tem uma cagada master logo chegando em Londres. Uhum. Que a gente, nós, né? Somos humildes, né? Humildade. Uhum. E aí a gente viajou de milha, na classe econômica, aquele negócio todo. E aí a gente ficou no hotel que era afastado ali do buchicho. De Londres, sabe? Barato. Claro, né? Então a gente tava num hotel afastado, chegamos no hotel, pagamos essa fortuna pra ir do aeroporto até o hotel. Aí ele vai falar, por que não foi de ônibus, de metrô? Porque era, cara, é mais fácil mover um exército romano do que mover uma família de 4 pessoas com malas grandes. Aí a gente chegou no hotel e o cara falou assim, olha, infelizmente, vocês não vão poder se hospedar aqui. O cara mandou essa, na lata. Aí o quê? Aí eu já me desesperei. Não, cara. Eu falei, fudeu, bem-vindo a Londres. Eu imaginei na Rua da Amargura, sabe? Porque era esse negócio de timeshare que a gente tem. Ele é uma bomba relógio pra dar merda, sabe? Porque ninguém conhece essa porra direito. A gente fica nos hotéis que eles têm uns quartos lá esquematizados. A gente, pronto, a bomba do timeshare explodiu. Aí a gente, mas o que que aconteceu, né, senhor Londres? Por favor. Aí o cara, então, a gente tá com um problema elétrico no hotel, na ala de vocês. Então o quarto de vocês tá sem aquecimento, sem água quente, sem luz, sem qualquer coisa nesse sentido. Então a gente vai transferir vocês pra um hotel da rede, só que melhor. Do lado do Big Ben. Olha aí. Cara, não, a recepção de Londres foi excelente. Nesse momento, o táxi, cada vez que ele falava os benefícios do outro hotel, o valor do táxi ia diminuindo. Porque assim, eu economizei, a gente economizou uma grana de transporte que a gente ia ter diariamente pra ir pra lá. Ver as atrações, ver as coisas de Londres, né? Fora que a diária desse hotel seria muito mais cara. Seria, né? Com certeza. A gente não... a gente viaja naquele negócio. Eu não durmo em dólar nem em euro, muito mais em libra, né? Eu não vou no hotel pra usufruir dos benefícios do hotel. Aí a localização. Mas, puta, realmente, esse hotel foi um trunfo, cara. Eu até quero fazer um jabá. O Guga, que é o nosso comercial, posso fazer um jabá pra esse hotel? Eles nunca vão anunciar na gente, eu acho. faz aí, cara. Vai lá. Então, faz aí. Hotel Citadines. Citadines? É, acho que é uma rede que tem só na Europa. Nunca vi aqui no Brasil. Isso não é nome de hotel em inglês, mas beleza. Citadines? É, teria que ser algo como, sei lá, Shenanigans. Bem, a gente ficou nessa rede de hotel e o hotel que a gente foi transferido era um hotel Citadines Prestige. Então, eles eram mais atenciosos. Tipo assim, sabe? Não é se fode aí. Que beleza. O cara falou, às vezes você precisa buscar qualquer coisa de informação e tal. E o cara era português quando a gente chegou lá. Dois dos recepcionistas, o Thiago e o André. Olha aí, não esqueceu o nome. Não. E o terceiro, que ajudou a gente no terceiro dia. Nheca. O nome do cara era Nheca. Nheca. Nheca? Nheca. Não, não é possível. É, o nome dele era Basco. Ah. E ele falou Nheca. Não, eu vi só o Azaghal perguntando, ah, qual é o seu nome? Aí o cara, Nheca. Aí o Azaghal, hã? Aí o cara respondeu, Nheca. Ele falou, é o nome Basco. Ok. É, o nome de merda, né? Ele podia ter dito. É o Escada Itachi Catassuna. Falei pra ele, bati no peito, tá tudo certo. Esses caras ajudaram muita gente a se locomover em Londres, porque a gente deu o azar de pegar dois dias de greve de metrô em Londres. E boa parte da movimentação que se faz lá é pelo metrô. Mas assim, cara, isso foi excelente, que a gente tava a 10 minutos de tudo, praticamente. Andando, é. Big Ben, London Eye, Parlamento que o V explode. Parlamento que o V explode. Não, o V que explode, é a Câmara dos Comuns, não é isso? É o Parlamento. É o Parlamento. Então. Picadilly é o Palácio Circus. De Westminster. Circo do Picadinho, o que mais? Circo. Regent Street. A gente tava a pé, walking distance, como eles falam. Walking distance. Soho. Do Churchill War Homes. Olha. Cara, isso é irado. Fica. Era o bunker. O Eduardo Spohr falou várias vezes aqui no Netcast já disso. Era o bunker do Churchill que ficava ali embaixo do Ministério da Defesa. Uh-huh. Durante a Segunda Guerra Mundial, eles usaram esse bunker durante 6 anos, cara. E é foda demais você entrar num lugar que viveram-se momentos decisivos, né? E de resistência do mundo livre, será? Podemos dizer assim? Podemos. Livre dos nazistas, pelo menos. Exato. Mas, cara, muito maneiro, super preservado. Do lugar. Mas é, maneiríssimo. Assim, é uma sala, é um banco? Não, ele é gigante, cara. Você desce e tem primeiro uma sala que era tipo uma sala de reuniões, onde ficava o Churchill e toda a equipe dele de resistência, equipe de guerra, sei lá como é que chama. E depois disso você ia andando e tinha outras salas, de salas comuns, né? Refeitório, quarto do Churchill, quarto dos ministros, quarto dos militares, sala de rádio, sala de mapa, que eles ficavam, né, movendo, botando as peças nos mapas, né, pra mostrar a movimentação de tropas e tal. Tinha a sala, que era uma sala toda vedada, trancada, que era onde tinha uma linha segura de Londres até Washington pro Churchill conversar com Eisenhower. Uma linha de telefone. É, cara. Que irado. Cara, a linha transatlântica, né? Assim, maneiríssimo. Cara, muito maneiro. Além disso tudo, tem lá o museu mesmo. Assim, a parte do lado tem um museu sobre a história de Churchill e tal. É, que é todo interativo, modernoso. Cara, pra quem curte essa parada de Segunda Guerra, eu gosto pra caramba. Puta, eu achei fantástico. Cara, ah, mas eu preferi o navio de guerra. É, a gente foi no HMS Belfast. Olha, Belfast. Belfast. Belfast. HMS é um navio de guerra que tá ancorado ali no Tamisa. Isso, ele tá entre a London Bridge e a London Tower. E a London Tower. Ali, você procura aí que você vai achar um navio de guerra gigante. Não tem como não ver. Pô, maneiro. Cara, e é uma visita de 3 horas. É maneiro. Eu achei que ia ser uma coisa rápida, dá uma olhada, bate uma foto e vai embora, né? É. Cara, você vai por todo o navio. Todas as partes do navio. Você vai desde caldeira, sala de armas. Você vê os canhões funcionando, né? Assim, tem uma movimentação automática pra ver como era. Vai na ponte de comando, quartos oficiais, cozinha, dentista. E é maneiro porque, assim, quando você vai nesses ambientes, eles são meio que temáticos, né? Então, quando você chega na cozinha, onde tem as panelas lá, são os panelões gigantes, eles fizeram um cenário, assim, fizeram umas props ali como se fosse batata na água. É, tudo feito. Né? E você vai na padaria, porque tinham mil e poucos caras lá dentro desse navio. Caraca! Era uma cidade. Então eram 4 padeiros trabalhando dia e noite. E quando você chega na padaria, tem cheiro de pão, né? Quando você chega no dentista, tem aquele cheiro de dentista, sabe? Aquele cheiro típico. Cheiro de dentista. É, eu odeio cheiro de dentista. Você vai na lavanderia. Cheiro. Cheiro da dor. É, cheiro da dor. Você vai na lavanderia, tem cheiro de roupa, de sabe? De roupa limpa. Cheiro de ursinho de pelúcia, abraçando uma toalha, né? Peraí. Cara, e aí, puta, tem uma hora que a gente tava, a gente foi na sala de máquinas, aí de 3 em 3 minutos, veio um aviso, olha, aqui é a sala de máquinas e o barulho era ensurdecedor, a gente vai aumentar agora o som pra vocês terem uma noção de como era. E aí sobe o barulho das máquinas, puta, pra você sentir assim, e o cara fala, mas além disso era quente... As máquinas estão desligadas. É, tá tudo desligado, é só um alto-falante. É só um barulho fake. Mas eles aumentam o barulho pra ser aquele som direto que os caras adoravam, além do calor, né, e do vapor que era lá embaixo. Não, mas eles não botam nem vapor nem calor. Não, não bota. Não, mas aí é outra merda. É, pra agora, pra vocês verem como é que era essa merda, acende o aquecedor. É assim, ó, 40 graus. É, não, e teve uma hora que a gente tava descendo, começou a ficar mais frio, né? A gente foi no inverno agora, no final do inverno, mas tava ficando mais frio. A gente, caraca, o que tá acontecendo? Por que tá tão frio aqui? Era onde ficavam guardados os projéteis dos canhões, né? E aí tinha uma marca assim na parede falando, você está abaixo do nível do mar. Ah, o mar tá aqui, né? Tipo, é a parte do barco que fica embaixo d'água. Sim. Cara, é muito maneiro. Você vai em todo navio. Todo, assim, é. E esse navio, HMS Belfast, ele foi o primeiro navio inglês a ir pra Segunda Guerra e o último a voltar. Olha aí, pô. Cara, muito maneiro. Pô, A galera de lá era pé quente, então. Era, ele teve um acidente com uma mina magnética. Morreu gente pra caralho. Morreu mais gente na Coreia. Esse navio lutou na Coreia também. Caralho. Mas ele voltou inteiro, cara. Voltou. Pô, é muito maneiro esse passeio, cara. A galera que ficou lá era pé quente. Mas esse negócio de guerra lá em Londres é muito presente lá em todo lugar que você vai, assim. Sempre tem essa lembrança da guerra, sabe? Porque isso foi muito impactante, né? Eles eram o alvo principal ali da guerra. O alvo mais visado. É impressionante, né? Enquanto na Inglaterra eles fazem lembrar o tempo todo que eles resistiram, né? E venceram. Na Alemanha não se vê nossa, nada de Segunda Guerra. Caras tentam esquecer. Absolutamente assim, nunca nada. Aconteceu. Guerra? Guerra? O que estão falando? Não. A gente, nesse clima militar, foi ver a troca da guarda, né? A gente tinha que ver uma parada de realeza da Inglaterra. É, da alta majestade. Aí fomos lá, fomos no Palácio de Buckingham. Aprendeu a falar, tá tudo mentido. Buckingham. Não é uma palavra difícil? Ah, é difícil sim. Buckingham. Tem que ver como se escreve. Ok, vamos no Palácio de Buckingham. Quem fala assim é do Buck. Ah, é. A Amanda chegou lá. E cismou que tinha que falar com British English. Ela já fazia isso na Nova Zelândia, né? Ela fazia um pouco, mas lá ela pirou foda. Cara, e ela falava baixo. Ela falava baixo, então você só via assim. Era assim mesmo. Excuse me. Could you give me an information? A glass of water. Oh, please. Imagina. Aí, o Zagal ficava, manda, vai ali com esse teu inglês bizarro. Pedi uma informação. Não, não é bizarro, não. Não, mas aí o dela virou, vai ali com esse teu inglês esquisito. Pergunta. Pedi uma informação. Ai, meu Deus do céu, cara. Mas aí a gente foi na troca da guarda do Palácio de Buckingham. O guarda daqueles vermelhos com aquele chapéu. Eles estavam de casaco cinza, foi um bater decepcionante. Ah, é? Não, pô, aí, vocês não viram esses caras? Não, eles estavam... vermelhos? Não. É que eles, o casaco é cinza. Ah, eles botaram por frio. Cima do casaco. É, exato. Não sei se embaixo era vermelho. Mas aquela chapeleta alta, o preta, cotonete, assim, né? Sim, tava lá. Cara... A troca da guarda, ela serve pra uma coisa só. Te mostrar da onde vem a inspiração dos Monty Python. Porque a troca da guarda é uma parada maluca, cara. É uma piada. É uma grande piada, cara. Porque assim, quando você fala a troca da guarda, eu imagino assim, a troca da guarda. Eu imagino militares marchando, gritando palavras de ordem, dando tiro pro alto. Agora, tiro pro alto. Tocando marcha militar. Você essas tá rainha, tocando lá terror, lá, tomando né? Chazinho. Tocando terror. Não, mas eu imagino logo militar, cara, sabe? Aí chega aqueles caras de cotonete gigante. Cara, qual a função daquele cotonete gigante? Sério? É um capacete fofinho? Pode jogar o gato aqui na minha cabeça. O cara não vê, porque o cotonete fica do altura do olho, a alça, que é pra segurar o cotonete pra não sair voando, em vez de ficar no queixo, fica entre a boca e o queixo, é uma maluquice a parada. Os caras ficam marchando que nem os idiotas. É muito engraçado, porque eles ficam andando pra frente e pra trás sem parar, sem função, sabe? Isso é um espaço de 10 metros, e fica indo e voltando, enquanto a outra tropa vem. É muito, cara, é muito bizarro. Estão marchando de um lado pro outro. Assim, chega a tropa, aí o líder da tropa fica fazendo nheg, nheg, nheg, nheg, nheg, nheg, sabe? Fica andando pra... Mas assim, tipo Pong, jogo de videogame, sabe? Ah, é? E aí vem a outra tropa, aí eles se cumprimentam e ficam os dois, nheg, nheg, nheg, nheg. Cara, parece Monty Python, parece que qualquer momento vai descer um pé gigante e esmagar todo mundo. Aí os caras estavam lá gritando, for the right! Ah! E não sei o que lá. E eles, caraca, agora sim tá maneiro, agora tá troca da guarda mesmo. O cara tava nos comandos e a galera, o cara tava gritando todo machão militar e dá uma desafinada. O comando ele até filmou, toca aí, Léo. É ridículo. Ai, é muito bom. É, baixou o Michael Jackson, cara. Será que a voz do cara falhou? Cara, eu acho que falhou. Não é possível que seja de propósito assim. Você vai dar três comandos grossos e depois um fininho. Imagina, você imaginou se alguém fizesse... Caraca. Não, e depois, os caras, em vez de tocar marcha militar, tocaram a Adele. Pupurri da Adele. A banda militar? A banda militar, cara. Não acredito. Aí eles tocaram fazendo show, cara. Não. Depois tocaram Les Misérables. A outra guarda lá, porque na troca. Que era a troca, então é tipo uma briguinha de... duas bandas trocam. Era troca. Troca banda. Tu troca a banda, troca tudo. Troca com a cotonete. E aí a outra banda tocava Les Misérables. É uma batalha de bandas, é tipo West Side Story, que eles brigam. Cara, é muito engraçado, cara. Não é maneiro. Então, assim, não é militar sério. É zoado. É zoado, assim. É Monty Python, cara. Ah, gente, adorava aqueles soldadinhos. Achei tão fofo. Eu queria levar um soldadinho pra casa. Apareceu, sabe? Tinha uns passos que os caras tinham que fazer, andar pro lado, girar, sabe? Que era silly walk, cara. Ah, tá fazendo silly walk na minha frente. Parece de brinquedo, gente. Olha só, todo mundo que vai pra Londres tem essa parada. Ah, tem que ver a troca da guarda, é famosão e tal. Não, mas é legal. É, mas é legal, vai tipo, tu vê de graça, fica lá na grade, é isso? É, mas eu cantei as músicas da Adele, curti. Tu tem que chegar mais cedo, tipo, a parada é 11 horas, acontece nos dias pares, né? Não é todo dia, tem que se informar. Não, filho, depende da época. Então, você tem que saber exatamente... Agora no inverno era nos dias pares. Tem um schedule lá. É, você veja onde vai ser, aí você chega um pouco antes pra colar na grade, que na hora junta uma galera, e aí você tem um show de comédia, gratuito, pra você. A Zagal ficou sendo lá encoxado pelos chineses. Caraca, encoxado não. O chinês, cara, que povo. Olha o burro. O cara botou a mão assim, ele tava filmando pro celular, ele apoiou a mão no meu ombro e me fez de tripé, sacou? Ficou ali pra não tremer a câmera. Ah, não. E aí eu dava uma sacudida no ombro, pô, peraí, ô China, sabe? E o cara voltava, meu irmão. Voltava a mão. O caralho, que porra, filha da puta, abusado. Uma hora eu falei assim, cara, deve ser uma pegadinha, tipo Practical Joke, sabe? Porque isso aqui não é tão surreal que deve ser de propósito. E não é por nada, não. Você é sarrado até a morte ali. Eu já não sabia quem tava passando a mão na minha bunda mais. É mesmo? Eu falei, André, você que tá passando a mão na minha bunda? Quem que tá passando a mão na minha bunda? É uma sarração horrível. Junto a cabeçada e fica nego tossindo na tua cara. Ah, mano. É uma merda. Porra, então é uma merda. Não. Uma merda, nego, tossir na tua cara. Foi foda. Nego, não bota a mão na boca pra tossir, vou te falar, chineses. Tem chinês também? Porra, olha aí. Vocês tiraram foto com os guardas? Esses caras têm essa cultura de o melhor pra fora não, que pra dentro. Não, não tiramos foto com guarda. Não tiramos, não. Eu tirei com guarda do cavalo. Da cavalaria, mas a gente não achou nenhum guarda cotonete disponível. Então, olha só. Quando eu fui pra lá, eu tinha um amigo que morava lá, o Cláudio, né? Ele voltou pro Brasil, ele mora aqui agora. E aí, a gente passou por um guarda desses e num lugar que era tipo, é uma praça, mas que um dia na vida foi um estábulo. Aí esse meu amigo Cláudio falou assim, Guga, vai lá, tira foto lá com o guarda. E eu fiquei, pô, não voa, né? Porque é uma vergonha ler, o cara tá ali obrigado a ficar imóvel. Sim. Aí você chega do lado do cara e tira uma foto, cara. Eu não queria isso, sabe? A gente tirou sim. A gente tirou lá na torre. Mas não foi perto, né? Vocês estavam mais na frente. É, né? Tava meio que isolado, não podia chegar do lado do cara. Não pode mais. É. Não, então, e a história é essa, que você chega, você fala com o cara, você passa a mão na frente e ele não faz nada, né? Ele fica imóvel. É, essa que é a história, é. Pois é, que era o que eu esperava que ia acontecer. Aí tu ofereceu um chiclete. Gum? Então, aí eu cheguei do lado do cara pra tirar foto, só que, tipo, tava meio... Não dava, assim, pra ficar muito do lado dele. E ele tava, tipo, num lugar, assim, que tinha uns arcos, sabe? E, tipo, um corredor com uns arcos. Aí eu falei pro Cláudio, eu vou ali atrás, no corredor, e você tira foto comigo atrás do cara. Aí o Cláudio falou, beleza. Aí no que eu entrei no corredor com os arcos, o cara bateu com a arma, assim, no chão, e deu um berro. Stay clear of the arches! Cara, eu tomei um susto, cara. Foi barata voa, né? Ai. Caraca, tomou um bronquinho do soldado, maluco. Toma aí, que o cara não se mexe. Cláudio, desabou de rir, cara. A cara que eu devo ter feito, cara, no susto que eu tomei. Sabe que você tá um susto com eu tremendo assim, do choque? É um tribilique. Aí ele, vai lá, tira a foto pro cara. E eu ainda fui, tirei a foto, assim, tipo, uma situação de merda, sabe? Ah, você ainda foi, desafiou? Não, mas não, eu não entrei nos arcos. Aí eu saí, fui lá meio do lado do cara, assim, tirei a Caraca, foto. Caraca, que cagaço. O Claudio falou, cara, eu moro aqui há 5 anos, já recebi um monte de turista e ninguém conseguiu fazer esses caras se mexerem. Só você, parabéns. E nem precisou oferecer chiclete, hein? Usou métodos não tão normais de se locomover em Londres. Porque a maioria das pessoas, ela compra um cartão lá de metrô, né? O tal do Oyster Card. Uhum. Como a gente pegou a greve, a gente não andou tanto de transporte público de massa. A gente acabou tendo que andar de táxi, ou andar a pé, ou pegar ônibus. É que vocês tiveram um susto aí no metrô, né? Que vocês foram comprar os tickets. Porra, a gente... tá brincando. Porque a gente desceu, não tinha cartão Oyster. E a gente desceu e falou, vamos pegar o metrô pra ir não sei aonde que a gente tinha que ir. A gente gastava 10 libras pra andar de ônibus. 10 litros. 4 pessoas. R$40. R$42,60. É, pra pegar o busão. O cartão Oyster é mais barato. Só que o cartão Oyster tem a carga mínima. Ah, tá. 30 assim. Libras. Uhum. Eu falei, pô, a gente vai gastar 124 libras. Não sei se a gente vai gastar isso tudo em transporte. Então, e aí, puta, não vai poder usar o metrô em 2 dias? Então acho que não vai valer a pena fazer o cartão. Aí a gente no ônibus gastava 10 pila, 9 e pouco. Aí desceu pra pegar o metrô e aí eu falei, ó, Mônega, fala pra onde a gente quer ir, pra esse tal lugar aqui. E pergunta quanto é 4 passagens. Não, né? Pergunta quanto é não. Tu já mandou o guri comprar. Então, vai. Pergunta pra onde vai e compra 4 passagens. E a greve que tava rolando no metrô lá era justamente porque eles estão demitindo em massa a galera de transporte público. Ah, é? Os caras de guichê, eles estão trocando tudo por máquina. Robocop, ah, a parada. Robocop, parada, cara. E aí o nego tava protestando pra manter os empregos, né? Aí eu sei que o Mondega perguntou lá quanto, né, pediu as passagens e o cara falou 18 litros. Libras. Nossa. E aí eu mando, Gabi, me vê 4. Só que aí eu olhei pra cara... Não, peraí, 18 libras, não, as 4, né? As 4, mas porra, a gente de ônibus é... Não, e de táxi, libras. Pela distância que a gente ia percorrer, de táxi, eram 4 pessoas, ia dar 10 libras, 12. Tá, isso é mais barato. Aí a portuguesa olha pra mim assustada, 18 libras. Eu falei, você tá maluco? Eu falei assim, caralho. Gente, ele vai andar de metrô, eu não aguento mais isso. Eu falei, caralho, é mais caro que o táxi. Aí eu fui saindo de lado. Aí eu, vamos vazar. Eu falei, André, cancela. E a gente deixou ele sozinho na porta. E aí ele ficou mega nervoso, porque ele viu a gente fugindo. Ele virou pro cara e falou assim... Cancelled. Ele cancelled. Só que passando a mão assim no pescoço, sabe? Tipo. Cortando o pescoço, Cancelled. Cancelled. E a gente subiu da escada, foda-se, sabe? Cada um por cima só. Brasileiro. E aí, meu filho, a viagem inteira foi tudo cancelled. Tudo. Ah, vou comprar um guarda-chuva. Aí, quanto eu gosto? 26 libras, cancelled. Eu pegar a chuva mesmo, foda-se. Toda viagem tem uma frase que pega, né? Caraca, essa foi cancelada. 18 libras pra andar de metrô é cancelado, cara. Né? Aí subimos pra pegar o ônibus. E aí tava aquela chuva, aquela delícia, cancela no guarda-chuva de 26 litros. É que Londres, né, é conhecido por chover sempre, né? Chovendo, ventando, frio. Cara. A chuva vinha reta na tua cara. Vinha, agressiva. Uhum. E a gente lá, esperando o ônibus naquela chuva. O hotel que a gente ficou, Prestige, ele tinha guarda-chuva. Você podia pegar o guarda-chuva emprestado. Tinha um buquê de guarda-chuva. Que a gente beleza, perdia. Beleza! A gente perdia muito guarda-chuva. A gente esquecia. Assim. Você perdeu os guarda-chuva do hotel? Perdemos vários, cara. Perdeu vários. Quando a gente chegava no chinês, é guarda-chuva chinês. A gente chegava, ué, gente, cadê o guarda-chuva? Quem ficou com os guarda-chuva? Eu sempre assim, quem ficou com os guarda-chuva? Que beleza. Ah, a gente sempre esquecia, restaurante, sei lá onde. E aí, cara, uma fila pra pegar ônibus, e nego não faz fila direito, faz um montinho de gente, vai entrando, vai uma loucura. Olha aí, virou Brasil. É, virou Brasil. Não, não é o que virou Brasil. É que num ponto de ônibus vem várias linhas pra fazer fila. Não, aí você faz fila e vai... Mas ah, não, então tá, entendi. Não, é muvuca mesmo. Nisso que a gente tá ali, naquele frio, Eu falei, gente, que frio, meu Deus. Aí eu olho pro lado, tinha um morador de rua, sentadinho lá embaixo de um toldinho, com os cobertores, com as bujingangas dele, que né? Morador de rua sempre tem umas bujingangas. Tem. Carrinho de supermercado. É, carrinho de supermercado. Aí o cara começou a batucar. Ele tava dormindo. Ele tava dormindo, ele acordou ensopetado. Aí começou a batucar, que nem como se o trapezista fosse dar um salto, um mortal. Ah, o rufar de tambor. É. Ficou na panela. Na panela? É. Cada vez mais rápido. Ah, é? Cada vez mais rápido. Foi fazendo... Aí falei, meu Deus, onde vai dar nisso, né? Aí eu fiquei olhando, porque fiquei, né, curiosa. Aí, de repente, ele... Deu o grande finale. Deu o grande finale, começou a ficar roxo. Que isso? E caiu. O quê? É. Não, juro pra você. Caiu como se caiu? Caiu pro lado, assim, pum. Tirou o olho e caiu. Aí eu falei, meu Deus do céu, moço, morreu agora na minha frente. Aí eu falei, Azaghal, o cara morreu, pelo amor de Deus, olha o frio que tá. Tá frio de matar mendigo na rua, gente. Caraca. O cara, não, eu fiquei imaginando, e quando ele tava batucando pra subir... Ah, batucando pra subir. Que horror. Ele viu a vida dele passar em flash. Ele foi... A vida. E aí, piorando, ele desistiu. Ele, agora chega dessa merda. Meu Deus, cara, que horror. Que horrível, cara. É, batucou pra subir. Mas aconteceu, é. Aí a gente ficou apavorada, vamos entrar em qualquer ônibus. A gente entrou no ônibus, aí o cara, não aceito não aceito dinheiro, aí não tenho troco, eu devo. Que se dane, fica aí, dera. O cara não queria aceitar de jeito nenhum. Aí eu entrei no... Tá, pô, chovendo... Ventando, cancela de morador de rua morrendo. Cara, pelo amor de Deus. Ele, não posso dar troco. Aí eu virei assim pra sair do ônibus. Só que eu pensei, quer saber? O que o Jack Bauer faria numa hora dessa? Ah, o Jack Bauer. Aí eu voltei e falei, I gotta take this bus now. Take it and keep the change. Ah, olha aí. Eu joguei o dinheiro no cara. Pá! Jogou 10 excelente. Libras na cara dele. E moeda. Esse é o Azaghal. Aí o cara não falou mais nada, me levou. O Jack Bauer daria um tiro no joelho dele. Mas peraí, o cara era muito troco que ele devia? Não, era 40 60 centavos. Ah, porra, aí é mole. É mole mandar um keep the change na cara do maluco. Porra, mas o cara mas não queria aceitar. Mas ele não queria aceitar, nada. Falou que não tinha troco. Ele não queria nem aceitar. É, exato. Falou, não pode ele aceitar. Ele não tem troco. Eu mostrei quanto eu tinha na mão, ele sabia quantas pessoas eram. Excelente. Ele tava de babaquice mesmo. E 60 pence são quase 3 reais. É uma passagem aqui. Vou falar um negócio de 60 pence, você quer ter o esquema da gorjeta, né? Cara, eu mandei um tutorial de gorjeta pra você. Eu sei, mas eu esqueci, cara. E aí eu pedi pra você isso pelo WhatsApp. Isso eu não sabia. Isso eu... E eu respondi no WhatsApp também. É, mas era tarde demais, eu já tinha fugido do restaurante sem a gorjeta. Porque a gente tava lá no James Italians, que é o restaurante, um dos milhares, cara, o Jamie Oliver é muito rico, cara. Várias cadeias de restaurantes. Restaurante não, fora os produtos Oliver, que vendem no mundo inteiro. Cara, ele é um cara muito rico, você não faz ideia, porque o cara tem... em Londres tem 5 cadeias de restaurante. Nossa. E aí a gente tava no James Italians, que é o restaurante italiano dele. Ele é tipo o Rodrigo Faro em inglês. O Rodrigo Faro tem muita grana, cara. Eu sei que a gente foi lá, por indicação até da dica e tal. A gente queria ir no restaurante do Jamie Oliver, porque nós somos mainstream pra caralho. Ai, eu sou fã do Jamie Oliver. Excelente. Nós somos mainstream pra caralho. Pô, cara, mas é bom, né? Você sabe que vai comer bem, cara, né? Cara, a lasanha. Guga, você que é um cara que gosta de lasanha. A lasanha era sacanagem, cara. A massa, a carne, o molho, tudo era perfeito na lasanha do Jamie Oliver. Tudo. O brownie era uma merda. O brownie, a sobremesa... O brownie vinha com pipoca em cima. Ele bota fruta no brownie. Pipoca, uma... caralho. Pipoca doce. Jogada em cima. Ah, nada a ver, Jamie Oliver. Uma merda. Mas a sua lasanha é fantástica. Aí a gente comeu bem pra caramba, lasanha e tal. A gente foi até duas vezes nesse restaurante. E na hora de pagar, eu fiquei, caralho, será que aqui tem gorjeta? Na França não tem gorjeta. Não, você não precisa assim, dar. Não tem gorjeta. Na França você não precisa dar gorjeta. Ué, não tem... É conta e acabou. O garçom já tem o salário dele. Ah, tá. Por que eles estão tão orgulhosos? Não, cara, não. Você tá gorjeta na França. Esse é o motivo dos franceses te tratarem mal, cara. Não, agora a gente descobriu. Não, mas a gente deixa. Se você dá gorjeta na França, você tá fazendo a big deal, mas não é obrigatório. O cara não vai te odiar por isso. Na Inglaterra, o cara vive da gorjeta. Ah. E gorjeta é, sei lá, de 12 a 15%. Ui, cara, em linha. Porra, mas agora, assim, não. Exatamente. É 12 a 15% vezes 4 vezes 4,26. E aí eu, porra, mandei o WhatsApp, Guga, e aí, como é que é o esquema da gorjeta aqui? Era a primeira vez que a gente tava comendo lá. É. E aí o caralho, a gente tem que ir embora, tem que liberar a mesa. Vambora, vamos deixar nada, vambora. Aí, mentira, a gente deixou o troquinho lá, as moedinhas. Não deixou nada, a gente deixou, sei lá, 60 centavos, troco do ônibus. Cara, a mulher ficou putaça, cara. A mulher ficou putaça. Claro, que aí quando eu saio do restaurante, toco o WhatsApp e o Guga. Então, é de 10 a 15%. Já era. Mas vocês saíram e vocês viram a cara dela olhando, checando. Ah, até ela quebrando os pratos. Saiu marchando. Procurando todos os restaurantes mainstream na Inglaterra, né? Meu, porque eu não tinha grana pra isso, assim. A gente comia no McDonald's todo dia. Era fish and chips. A gente ia no mercado. A gente ia no mercado. McDonald's conhece que eu comia no McDonald's. Eu comia o McDonald's. A gente na Inglaterra, pra economizar, a gente tomava café e à noite normalmente comia no hotel mesmo. Que ele tinha. Era tipo uma parte hotel. Comer em hotel é caro, mano. Não, a gente passava no mercadinho, comprava. Ah, tá. Comprava. Nós alimentávamos no quarto. É isso que eu ia dizer. Comprava os congelados de uma libra. Comprava spam. Mentira, não fiquei com spam. Mas eu tive com spam na mão, fiquei com a vontade de comprar pra ver. Tive com spam na mão. Mas a gente fazia isso, a gente só almoçava na rua rapidinho, assim. E porque, puta, é uma grana, né? Almoçava na rua rapidinho. Tipo assim, come rápido que vai ficar mais caro. Que paga por hora, né? Que mentira, eu almoçava rapidinho. Almoçava rapidinho, não. A gente comia nos lugares mais baratinhos. Teve um dia que a gente pirou, né? A gente foi naquele restaurante japonês. Nossa, cara. E Londres tem essas paradas conceito. Aí tinha um restaurante japonês que projetava em cima da mesa como se fosse um mega tablet. E aí você escolhia, você, né, mexia tudo na mesa, assim. Escolhia os pratos. Você não falava com seres humanos. Você fazia tudo sozinho. Você ia vendo os itens do cardápio e eles iam aparecendo no seu prato. Sei lá, sushi, sashimi... Ah, era legal, você via como é que era no seu prato a comida, né? Projetava o que você ia pedir. E aí você dizia, eu quero... Ah, você tava com o seu prato na mesa. Sim, o prato já estava lá branco. Prato branco, a mesa era toda branca. Aí projetava no seu prato como seria a comida, né? Era bem legal. Quero rolê primavera, ele mostrava. Aí você mudava a toalha da mesa. Era maneiro, mas a gente ficou só na entrada, mano. Aquela projeção não era barata. Imagina que aquilo não ia ser barato, cara. Caraca, a gente comeu. E ele ainda tinha um esquema lá que você ia vendo a conta, né? E ela ia atualizando conforme as pessoas iam pedindo as coisas, cara. E a gente já teve a experiência do sorvete, né? Da criançada tomando banho de sorvete de 100 libras. Quando a conta chegou ali nos 50, olha, já deu, hein? Yeah. Já falei, deu, vamos gente... pro restaurante aqui do lado. É, eu falei, onde a gente vai jantar então, né? Comeu só pra brincar com o esquema de... É, brincou, 10 minutos, já brincou. Deu. 15 minutos. Então, Coca-Cola overpriced, vambora. Comendo 4 sashimi mais caros do mundo. Caraca, o sashimi vinha 4 fatias, 10 libras. E... Quer dizer, 10 reais e... por não. Fatia. Ah, por fatia? Caraca! Nossa! Então cada um comeu um sashimizinho de 10 reais. Eu botei um sashimi na boca e falei, estou satisfeito. E eu fiquei com ele 2 horas na língua. Eu absorvi todos os sabores da parada. Não, fez de hóstia, sabe? Hóstia que não pode morder. Hóstia. Colou no céu da boca e ficou. Deixou dissolver o sashimi. E vocês foram no parlamento? Fomos, passamos em frente. Tava ventando pra caralho, mas a gente bateu umas fotos lá. A gente foi no Big Bang, passou em frente, bateu foto. É coisa de turista. Você sabe que o Big Bang não é o relógio, né? É o sino. É o sino. Sim, eu sei, descobri isso lá. Eu li o panfleto. Eu li a brochura. Mas então vocês não entraram no parlamento? Não. Não, podia entrar? Você pode entrar lá e você pode assistir uma sessão do congresso lá. Os caras de peruquinha? Não, não, eles não usam peruca. Ah, então foda-se. Ah, então não tem mais graça. Aquele que eles ficam se enfrentando um de cara pro outro e fica xingando até a morte o outro. É no parlamento. É engraçado porque... Pô, mas onde é eles muito... usam a peruca? É aí que eles usam a peruquinha, né? Não, é na corte, peruca é na corte. Tá. Ah, tá. Mas então, eu entrei lá e aí você pode entrar e assistir, tipo, todas as pessoas podem entrar, é livre, entendeu? Você pode entrar lá, sentar na plateia e assistir eles discutindo as leis lá. E é engraçado porque é muito pequeno, porque a Inglaterra é do tamanho do Paraná, né? A Câmara Legislativa dele lá, é o House of Commons, né? A Casa dos Comuns lá, são poucos caras. E eles ficam em pé, de frente pra uma mesa, discutindo, eles estavam discutindo alguma lei lá sobre educação. E na verdade foi chato pra caralho, não recomendo fazer isso não. Mas foi legal andar lá dentro. Ah, eu passei em frente, lembrei do V, fiquei feliz. Não, mas lá dentro é legal porque é um palácio enorme. Ali era o lugar onde os reis moravam na época, sei lá, na época dos reis. E porque era um lugar estratégico. Na época dos reis. Hoje em dia é na época dos reis da Inglaterra. Não, hoje em dia é da rainha. É da rainha. Não, mas eles não têm mais o poder político. Deus. Não, é só a figuração. Até o rei oitavo, sei lá. Aí eles moravam lá. Lá era a casa do rei. E é bem legal andar lá dentro, porque é um labirinto, é enorme. Tem os corredores apertados, tem um piso de madeira de 300 anos. É bem maneiro lá dentro. Ah, legal. A discussão no congresso é como qualquer discussão no congresso. Eu vou falar uma coisa meio babaca agora, mas... Quem já viu um palácio já viu todo. Parecidos, vão parecidos. Ah, mas eu queria ter visto por dentro o Palácio da Rainha. No dela não pode entrar, né? O Buckingham, ué, ela mora lá, né? Não. Mas pode entrar, pode tem entrar. Ô, David, a gente fez o tour errado. Só passava em frente. Que merda é essa? Ué, claro que você pode. Tem um lugar lá que tu pode visitar. Vai jogar. Não, tinha lá a coleção da Rainha. Coleção de, sei lá, de selos da Rainha. Whatever isso. Não, não queria ver lá a casa dela. Mas vocês foram... Mas aqui, entrar. Oi, rainha, tudo bom? Tomar um chazinho. Tomar um chazinho, ela ficava fazendo aquele tchauzinho dela. Aquele tchauzinho, mãozinha pra frente e pra trás. Inclusive, Google, eu trouxe um presente pra você. Você um prato com a cara da rainha. Você trouxe meu prato, cara? Eu ia te perguntar. Você trouxe? Pô, obrigado, cara. Sabe quanto custa a família real pro povo inglês por ano? Não. 202 milhões de libras. Caralho, nossa. Vezes 4 e 6. Caraca! Peraí, isso é um FII que eles pagam? É um FII. Eles têm hospedagem e mais de 200 milhões de libras por ano. É o cachê da família real. Eles foram muito espertos, eles foram muito inteligentes, cara. Saíram do poder na hora certa, contra até todas as revoluções, estava rolando cabeça de tudo quanto é rei na Europa. E eles ficaram por cima ganhando dinheiro do povo ainda, cara. É muito bom. E o povo adora. Sem responsabilidade política nenhuma. Nada. É, o job eterno. Eles foram muito inteligentes. Cara, que família, parabéns. Parabéns. Eles são um Big Brother inglês, cara. Big Brother. É pra isso que eles servem, pra entreter o povo inglês. É por isso que tem um showzinho na frente do palácio de bandas. Do Canadeli. É pra isso, pra eles verem quem casou com quem. Outra coisa que a gente fez que é legal é o London Eye. London Eye é aquela roda gigante. Ela é gigante mesmo. Mesmo. E quando você fala roda gigante, você tá acostumado com uma roda gigante de parque. Que é. Onde você senta num esquema lá, 2, 3 pessoas, isso. Às vezes 4, quando ela é grande. Aí tu, né, dá aquela girada. Aí você dá aquela girada e acabou, né? Cara, essa parada demora meia hora. Pra dar uma volta. Pra você entrar e sair dela. Não, o 360 graus lá da roda gigante. E ela é uma cabine. Você fica em pé. Cabem, sei lá, 10 pessoas. Não, sabe? Tem um banco no meio. Tipo o bondinho do Pão de Açúcar. É um bondalho do Pão de Açúcar. Gigante. É muito maior que o bondinho do Pão de Açúcar. Ah, o bondinho do Pão de Açúcar é por aí também. Não, é muito maior. Não, não. É muito mais comprido do que o bondinho do Pão de Açúcar. É, e o bondinho não tem assento, né? Não tem um banquinho pra tudo. Ah, mas lá tinha um banquinho. Tem um banquinho no meio. Você pode... Ah, vou olhar. Vou sentar um pouco, cansei agora de olhar a paisagem. Vou olhar daqui de sentadinho, porque... E é maneiro porque, assim, antes de você embarcar, vem um cara com espelhinho pra ver se ninguém deixou bomba. Sério? Sério. Caraca, do banco, espelhinho. É mesmo? Aí você entra e faz 30 minutos. Não tem aquele negocinho lá, o... Detetor de metal? Detetor de metal? Não, não tem, não. É bomba, né? Explosivo plástico não coisa no detetor de metal. Caraca, maluco. O cara passa o espelhinho. Passa o espelhinho, porque se estoura aquilo é uma merda, né? Não, a gente não passou nenhum detetor de metal, não. É, passou, que você não viu. Aquilo é um lugar, é tipo, é um alvo visado, né? Eles pensam, né? Porque se o cara explode um negócio daquele, é um... Toda a imprensa do mundo. Porra, tá em frente ao Big Ben, ao parlamento. É, pô, o momento que tá lá em cima que deve ser atenção, né? Cara, é maneiríssimo. Eu vou falar que é maneiríssimo de ver Londres lá de cima, é bem legal. É bonito. É, a gente comprou no pacote Madame Tussauds. Ah, Madame Tussauds. A gente é mainstream pra caralho, então a gente foi... Não, pô, peraí. Vou levar as crianças. Meus filhos nunca adoraram. É legal, no Museu de Cera, aí já comprou um pacote Museu de Cera ou London Eye. Uh-huh. Aí saiu baratinho London Eye. E do lado do Madame Tussauds, praticamente do lado, tem a casa do Sherlock Holmes. Ah, é, na Baker Street. 221B Baker Street. Baker Street. É, aqui é assim, é fake, né? Tipo, é um endereço que tá... É um endereço de verdade. É, o endereço, né? E aí transformaram o apartamento desse endereço num museuzinho. A casa de três andares. Na casa do Sherlock. Ah, na casa do Sherlock. Como se fosse a casa do Sherlock. Na verdade, é a casa da véia. Que aluga o apartamento pro Sherlock. É isso mesmo, é um prédio. Não, e é maneiro, porque eles decoraram tudo conforme as descrições do livro. Que irado. Dos livros, né? Maneiro. Ah, é maneiro. A gente tirou foto lá com o chapéuzinho de Sherlock, cachimbo de Sherlock. Não, pode botar na boca esse cachimbo. Não, ninguém botou. A gente pode, só pode, mas aí dali você vai pro hospital direto. Não, pô, e gente. Eu sou muito avoada, saí com a porra do chapéu do Sherlock na cabeça. Eu esqueci que eu tava com o chapéu. É mulher, senhora, dá pra deixar o chapéu do Sherlock, por favor? Ai, que vergonha. Eu falei, pronto. Virou Brasil. Pronto, eu falei, pronto. Próxima vez que eu chegar na Inglaterra, nego, né, vai mandar as autoridades entrarem e vão chamar meu nome. A senhora que ia roubar o chapéu do Sherlock, faz o favor de sair do avião. Gente, mas eu esqueci que eu tava com aquela merda na cabeça e saí. Falar em Sherlock, a gente foi na Apple Store, como disse o Google. Apple Store. Porque eu precisava comprar um... Eu levei a bateria e esqueci o cabo, né? Eu saí na rua e meu celular tá ficando sem bateria. Okay. Aí ele fica desesperado. Ele precisa passar numa Apple, É muito maluco. A gente tava já lá em Picadinho, assim. Então tinha uma Apple Store ali. Regent Street. Mas tinha uma Apple Store ali. E aí a gente foi, eu falei, vamos chegar ali, eu compro um cabo. É, vai ser a única coisa que eu vou comprar em Londres, pelo visto. Aí entramos na Apple Store, então aí tinha um tumulto, assim. Não um tumulto, um aglomerado, né, por você assim dizer. Uhum. Lá no fundo da loja. Mas eu assim, whatever, né, cara. Eu fui comprar o meu cabo e perguntei lá quanto era e tal. E daqui a pouco eu vejo a do box passar correndo, desesperada, gritando, mãe, não sei o que. Não, eu avisei ela, eu falei, mãe, tem alguém famoso aqui. Que tem uma muvuca de gente lá do outro lado. Uhum. Assim, devia ser 50 pessoas. Dentro da loja, lá no fundo. Foi tinha um palquinho lá no fundo. Tinha muita gente com... Ah, tá, tinha um evento ali. É, tinha um monte de gente filmando, né? Eu falei, tem alguém famoso aí. Ela ficou vendo, sei lá, capinha pra celular. Ó. Uhum. E aí daqui a pouquinho ela passou gritando. Ela perguntou pro cara, o cara falou... É o Benedito. O Benedito tá aí. O Benedict Cumberbatch. Isso, que faz o Sherlock. Ela é... o Morgan Freeman. Martin Freeman. Se fosse Morgan Freeman, eu teria sido o Bilbo, que faz o Watson. O Hobbit, é. É, que faz o... É. O Watson também. O Watson também. Eles estavam lá fazendo... E a do Box, ela é declaradamente uma Cumberbatch. Ela é, ela que adora. Que são as fãs do Cumberbatch. Cara, eu sei que foi uma cena hilária. Porque ela saiu correndo e ela é nanica, né? É. Aí ela colou na parede de ingleses e ficava pulando. Só que ela não conseguia, os ingleses são altos, né? Ela não conseguiu ver o cara. E o Amondegui, a portuguesa, que tava mais pra trás, mais distante... A gente não correu pra ver o Cumberbatch lá. Aí eles conseguiram ver o cara sair, dar tchau e tal, deram tchau. Eu falei, nossa, tá grisalho. Não é possível que envelheceu tanto assim. O cara fez o Julian Assange, né? Eu sei que ela ficou pulando. Ai, meu Deus, eu não consegui ver. Começou a chorar. Ai, meu Deus. Aí saiu correndo pra rua... porque as meninas Cumberbatch estavam atrás dele, porque ele ia sair pra pegar o carro. Aí tinha duas saídas laterais e ela escolheu a saída errada. Escolheu. Mas tinham várias meninas com um buquê de rosas, sabe? É, elas jogam glitter nos buquês. Ah, jogam glitter? Eram. Eu falei, gente, por que essas garotas com esses buquês brilhantes? Eu nunca recebi flores assim de fã. Tinha presente, é normal, né? Caraca, mas agora você... E você gostaria, David? Isso é um pedido? Não, é isso que eu vou falar. Se fosse uma flor exótica, eu acho legal. Agora... Um buquê de copo de leite, eu acho maneiro. Você vai ter que trazer pra mim, ó. Buquê de girassol. Buquê de girassol. Acho legal. E, ó, pode intuitar. Olha, mandei um buquê de girassol. E o Azaghal tem que te entregar. Buquê de girassol. 12 girassol. Mas eu sempre trago os presentes que a galera manda. Chocolatinho, traz, bolo, eu como de rolo. Brigadeiro, sei lá. Desenho. Pavê de copo. Agora. O pessoal manda os ingredientes pra ver de copo. Manda os ingredientes. Talco, tem aqui agora. Ó, tá. Pessoal, mas flores a gente nunca ganhou. Vai ter que trazer pra mim. Menina com a flor esperando o cara. É bizarro, cara. É um buquê de flor. Toma, ela... seu buquê de flor. Benedito. E eu fiquei bolado de não ter falado com o cara, porque eu queria ter visto ele também. Ah, tá bom. Queria, que eu ia mandar. Your dragon sucks. Ah, tá bom. Sean Connery is a better dragon. Você foi no British Museum? Fale-me mais sobre isso, eu não lembro. Tem a Pedra de Rosetta na entrada. Você entra, tem uma pedra, é o que vale o museu. Não, acho que não fui, não. Eu, particularmente, eu entendo todo o valor do museu e seus cascalhos. Nossa, que absurdo, não... que absurdo, cascalho. Essas pinturas e tal. Que mas isso? Eu não tenho muita paciência de ficar olhando caco de vaso, essas porras, sabe? Caco de vaso? Não era caco de tipo, vaso, não. Sabe, museu é isso, mentira, né, cara? É caco de coisa, cascalho, é dedo de pé de estátua, essas coisas. É mentira. E a gente foi lá no British Museum, e aí a coqueluche do British Museum é a Rosetta Stone. Ah, é maneira. Que é a pedra dicionário. É tipo o Aurélio dos hieroglifos. Decifrou os hieroglifos. É, foi graças a essa pedra. E ela tá lá, e é maneiro. É, e aí tem uma nela... réplica. Não, que mas você... tem que explicar o que é a Rosetta Stone. Pedra Rosetta, por português. Por favor, não, portuguesa não. Eu já vai nessa. Era uma melhor. Pedra que tinha os hieroglifos e tinha duas línguas diferentes traduzindo, né? Duas, é. Em cima. Uma delas, eu não lembro qual é a outra, mas uma era grego. É, grego e esperanto. A última. E aí os caras, graças a isso, conseguiram entender, porque alguém já tinha decifrado antes, e aí conseguiram entender e decifrar o que estava escrito nos hieroglifos. E foi as tropas de Napoleão que encontraram isso enterrado lá durante a campanha no Egito. É maneira a história da pedra. É, a pedra é maneira, é uma parada maneira. E tem uma réplica onde você pode tocar. Ah, você pode tocar. É, tem réplica. A real atrás do vidro. Assim, não acontece nada de mágico, sabe? É, dá. Você nenhuma toca estátua e vive. A Monra na sua frente, né? Não tem nada, fantástico, só uma réplica de... Ah, mas o museu é muito bonito. Não, a estrutura do museu é bonita e tal. E é de graça, isso é maneiro. Em Londres, isso é foda. Inclusive, todos eles pedem doação, mas eu falei, ah, meu amigo, pede doação pros ingleses. Não pedi pro brasileiro aqui, não. Aqui é tudo vezes 4,26. Ai, que horror, sabe, gente. Sabe onde eu fiquei indignado de pedir doação? É. A gente foi também na London Tower. E é engraçado, quando você fala London Tower, você imagina a torre. É. A torre, sei lá, 20 andares. Sim. Né? E ela é tipo um castelo, ela na verdade. É um castelo, tem duas torrecas de 3 andares. Castelinho, é. Por que chama London Tower? Porque na época não deviam ter muitas torres. Ela é uma torre de observação. Ela não é a Torre Eiffel, entendeu? Ela é um castelinho, ela é um forte com duas torres. É, eu sei que a London Tower, ela protagonizou vários momentos. Ela foi de tudo, ela já foi museu, já foi prisão. Prisão, né? Exato. Se eu não me engano, ou Goebbels ou Göring. Um dos dois, acho que foi o Göring. Generais vão entrar lá hoje. Foi o último prisioneiro da Torre de Londres. Ah, é? É, quando acabou a Segunda Guerra Mundial, ele foi preso. Acho que foi o Göring. E ele foi mantido preso na Torre de Londres. Foi o último prisioneiro de lá. Caraca. Mas ela já foi zoológico do rei. É, zoológico do rei. O rei tinha um urso polar. Porra, que sacanagem. Pois é, escroto, né? De todas as escrotidões do Império Britânico... Ter um urso polar. Ter um urso polar é a menor, cara. É verdade. Mas é maneiro a Torre de Londres, é legal. E lá tem as joias da coroa. Ah, tá. É gente, legal. Eu fiquei retardada. Porque eu nunca tinha visto pedras preciosas tão gigantes. Imagina. Tinha um rubi do tamanho da minha cara na coroa da rainha. Não, peraí, mas é réplica ou é mesmo for real? Do tamanho da minha cara. Cara, dizem de tudo. Dizem que a Mona Lisa é réplica. E agora? É, e agora? Dizem que é réplica. Que diferença faz, cara? É, foda-se. Não, não, não, de não maneira. Faz diferença. Faz então, diferença. Tava numa sala real... que era um cofre, mega seguro. Não, a porta da sala era uma... tinha 3 palmos de grossura. Ah, era a porta de cofre mesmo, pra valer. Aí eu você não podia chegar perto. As coroas em si, porque assim, não tem só as joias, né? Anel e bracelete. Ah. Tem... espadas. Bacia de poncha e de ouro maciço. Putz, sabe? Assim, de 1 metro de diâmetro. Nossa. Colher gigante de poncha e de ouro maciço. Então, mas isso tá dentro de algum cofre, a sala... Tá tudo nessa torre, que é um cofrão. Então dá pra acreditar. Você compra a história. A coroa, as coroas lá das rainhas e tal, você não pode parar e ficar olhando. Você passa naquelas esteiras, sabe? Tipo escada rolante, esteira rolante. Você pode passar 100 vezes, se quiser. Dá pra acreditar. E você não fica colado no vidro dela. Tem todo um esquema. Tem gente lá, tem guarda, tem câmera pra tudo que é lado. Porra, tem que ter, cara. Que é uma sala. Dá pra fazer um filme de assalto nessa porra. E ela é guardada pelos soldados cotonetes. Então, tá tudo certo. Que tem gnomos dentro dos... Ai, por isso que ele é alto, assim. E aí, cara, tem lá as coroas com pedras preciosas, de tudo que você possa imaginar. Tem pedra preciosa que tem filhote embaixo, assim. A pedra e o filhotinho da pedra, sabe? É, não. A pedra é, começa a parir outra, entendeu? É assim, impressionante. É tanto brilho e tanta joia que você fica mongol. Meu Deus. Aí, você saindo de lá, tem uma caixa, assim, make your donation. Pedindo uma doação. Depois que você vê... Porra. 10 quilos de... Não, 10 toneladas. De ouro maciço. Não, minha senhora. Não sei quantos quilos de brilhante. Eu não vou doar meu 4x426 nem fudendo pra coroa. Tira um casquinho desse negócio de ouro aí, dessa colher de ponche e paga a despesa aí do aluguel. Paga o resto. É. Porra. Caraca, aí é doação. Demais, né, cara? Doação na joia da coroa, é, cara. É muita sacanagem. Foi na abadia de Westminster? Esse é outro ponto famoso. A gente foi? Porra, cara. Acho que o Guga falou disso. Famosíssima. O que é isso? É onde casam os reis. Tem o Palácio de Westminster, que é o parlamento. E tem a Abadia de Westminster. Ah, onde casa todo mundo. Abadia de Westminster. Então, a gente... Lá tá enterrado o Galileu. Não. Tá enterrado Isaac Newton. Ih, então a gente não foi mesmo. Cara, a gente não foi. É lá que, gente... é, lá que é o final do Código da Vinci. Puta, que vacilo. Caraca, que merda, hein? A gente foi na Catedral de São Paulo, sei lá. Grande merda. É na frente do... Nem aparece no Código da Vinci. Tá enterrado um monte de pessoas históricas lá. Porra, não sabia disso, gente. Eu fiz London for Dummies. London for Dummies. Não, mas é bem assim mesmo, porque é muito grande. Passava dizer, é na muito frente, grande. Achava que não podia entrar em nada. Tem muita coisa, assim, não dá pra você ver em tão pouco tempo. Ah, não dá mesmo. Mas ela é uma catedral gótica, ela parece Notre Dame, né? É bem a cara de Notre Dame. Aquelas 2 torres na frente, aquela coisa. Ah, você já viu? Ah, agora eu lembrei. Você já viu uma? Lembrei, já viu todas. Ela tava. Mas ela é gigante. Postal. No roteiro. Só que eu falei, ah, não, a gente escolhe uma, ou Saint Paul ou essa aqui. Aí a gente foi na Saint Paul, vamos dar errada. É. Na abadia de Westminster, foi onde se casou a princesa lá, o príncipe William e a Kate Middleton. E lá é onde estão enterrados o Shakespeare, o Isaac Newton e o Darwin. Porra, gente. Puta, isso... Não ia fazer diferença nenhuma, né? Não dá pra ver. Não, mas eles não lá. Dá pra ver eles. É. Mas é um local de história. Ah, mas nós fomos... Significado histórico, né? Nós fomos lá no Shakespeare... Globe. Shakespeare Globe. Ah, que é a reprodução do teatro do... É reprodução, muito bonito. Do Shakespeare. A gente foi também numa réplica do navio do Drake. Francis Drake. Isso, pirata forçário. Foi maneiro. Segundo o cara lá, ele falou que era a réplica em tamanho real. E era grande? Não era gigante, não. Não. Mas era um navio que tinha 3 andares. É. Um andar era muito bizarro, assim, era muito baixo. Você tinha que andar engateando. Mas assim, foi melhor, mais maneiro que aquele navio que a gente foi em São Malô. Não, e a gente engateando no navio. Ai, Azaghal, tira uma foto minha aqui. Você tá maluca? Não consigo nem botar a mão no bolso. Como é que eu vou tirar uma foto? O Francis Drake foi o famoso pirata... Corsário, aspas, corsário. Né? Corsário, né? Ele só era pirata pros espanhóis. Exato, né? Ele tinha a carta de alforria lá do rei pra poder se piratear lá os inimigos da Inglaterra. Mas o... E pra quem joga Uncharted, ele é o grande antepassado lá do nosso querido personagem, o Drake. É muito maneiro. É legal. Teve, é no meio da cidade, é isso? A parada? É perto do Shakespeare Globe e do perto. Belfast lá. É perto... tudo aquela região, olha, que é a zona ambientada. É perto daquela feirinha. Ah, do Borough Market. Isso é maneiríssimo de fazer em Londres. O quê? É uma feira de comida onde você pode comprar queijos, essas coisas, ou consumir sanduíches, linguiças, sei lá, o que é fish and chips, essas merdas. Pode comer lá na hora. Ela fica embaixo de um viaduto. E é muito local, assim, a parada, sabe? Legal. Não é uma parada de turistão. Viu? Não somos tão mainstream. É tipo o mercado municipal? Não. Não, porque é tipo a feirinha de aqui de Curitiba, do Batel. É. Só que numa potência inacreditável. É feirinha do Batel vezes 4, 26. Mas é legal, eu comi um sanduba. Você comeu lá? Ah, eu comi lá um negócio suíço lá. Sanduba suíço. Não, foi legal. A gente encontrou um fã lá, esqueci o nome do cara. Olha aí, o... Ele tava de stalker há 2 dias. Ai, coitado. Ele ficava no Foursquare. Ele ficava te seguindo pelo Foursquare. E no Instagram, né? Vendo ele deu um biscoito lá pro Azaghal fazer um pavê de copo dos deuses. Olha Porque aí. O biscoito era coberto de chocolate, só que o Azaghal mandou o biscoito pra dentro sem... Sem amassar no leite. Tava bom o biscoito, cara. Mas o cara achou... Normalmente eu só faço check-in e boto a foto quando eu já saí do lugar. Ah, é pra evitar. Tem umas táticas. Mas aí, beleza, vou tomar aqui. Daqui a pouco, plim. Ele apareceu. Brota o cara. Pô, caraca, cara, não acreditei. Consegui e tal. Legal, ele batalhou por isso. Não, ah, foi legal. Gente boa, algumas gente pessoas, boa. Tanto em Londres quanto em Paris, foi bem legal. Legal. Tinha uma caricatura do cara. Teve um cara que falou: posso desenhar vocês? Desenhou a gente. Um cara na rua? É, não, era. Um fã que encontrou a gente por sorte. Ah, é? Aqui de Curitiba. Em frente à Torre Eiffel. Tava e de aí lua de mel. Uma caricatura. Lá em Londres, a Torre Eiffel foi uma vez. Não, a gente foi em Londres, a gente foi em Paris. O cara mora em Curitiba e tava na Torre Eiffel fazendo caricatura? Não, ele tava de lua de mel. Ele tava pagando a lua de mel dele na Torre Eiffel, é isso? É. Meu Deus. Ele tava juntando grana pra pagar a lua de mel, é isso? O Almôndega, quando ele nunca... Né, nem o Almôndega, nem a do Box nunca tiveram na Europa. Primeira vez, né? O Almôndega, ele ficou maluco com as facas. Facas, espadas, nunchakus, tudo que tinha, né? Ele, chinesas, né? E ele tinha a cota dele, né? Assim, eu levei o dinheiro. A grana que eu levei, que tinham cotas diárias, era só pra comida e transporte. E uma atração eventual e tal. E eu, o Almôndega e a do Box, eles levaram a grana deles, que eles ganham de juntaram, aniversário, de Natal. Juntaram. Exato. A grana, juntaram dinheiro lá durante o ano todo. Todo pra viagem. É assim que se educa uma criança. A do Box gastou em 5 dias. A do Box, puta, não, nem falo. Gastou a cota dela em 3 dias e aí, como o Almôndega tinha dinheiro até o fim da viagem, era ele econômico. Ele foi bem mais econômico. Ele foi ela bem... ficava, compra, aquele que o dinheiro dele acabasse. Ela, você tem que comprar isso. Deixa eu comprar. Queria que o dinheiro dele compra acabasse. Compra logo isso. Isso não existe no Brasil. Aí ele ficava, não sei não, pô. Ele foi econômico. Mas ele foi bem econômico, inclusive voltou com dinheiro. Ele voltou, com 40 libras. Vezes 4,26. Mas aí ele acabou pirando com as facas, com essas paradas. Bem, a gente fez as malas, foi pra estação de trem pegar o trem. Quando chega lá, passa a mala no raio-x. Uhum. O senhor K, ele tinha ido a fazer essa viagem, Londres, Paris e tal, que ele viajou com a espada debaixo do braço, tipo que o Bill, e não deu nada. E eu falei, ah, vambora com essa espada na mala. A gente não levou na bala de mão, a gente levou na mala grande, né? É porque você leva as malas dentro do trem, exato, né? Aí, cara, bota isso aí que não dá nada, trem é tranquilo. Era um monte de faca, era faca, era faca, era tipo, era tipo, sei lá, um escorpião cuspindo uma lâmina, essas maluquices assim. Tinha uma que parecia as garras do Wolverine, sabe? Sei. Ah, isso não é nada, cara. A Europa é diferente, né? Ai, a gente não tá voando de avião. E nada tinha corte, né? Mesmo, era tudo... É, eu sei que a gente... Eu boto as malas lá no raio-x, que tinha raio-x, claro, né? Porque o trem... ia entre 2 países, né? Então era uma viagem internacional, anyway. E daqui a pouco o segurança começa a perguntar pra portuguesa. Parlez-vous français? Aí eu, não, monsieur. Anglais? Eu falei, oui. Aí vem. Essas malas são suas, minha senhora? Eu falei, são. Todas elas? Eu falei, é, na minha família. Peraí. Aí ele começou a falar em português? Não. Eu não vou falar. É que nem filme americano, cara. É filme americano, tá no lado. É da minha família. Minha e da minha família. Aí ele, bom, a gente vai ter que abrir essas malas. Porque nós, no raio-x tem coisas suspeitas aqui. Aí o cara começa a abrir. Porque a gente espalhou as arminhas do André, do Almônica. As arminhas. As faquinhas, os brinquedinhos dele. É. A gente espalhou em todas as malas, né? Tinha que ir acomodando no meio das malas de todo mundo. Cara, o cara olhou pra minha cara, virou e falou assim: de quem é isso? Aí começou a tirar a espada escorpião, espada serpente. Cobra cuspindo lâmina. Os caras estavam admirados com as armas. Eles estavam rindo. Eles diziam: what is this? Tinha um cara que ficava com a lâmina do Wolverine, assim, tipo uma lâmina de Wolverine. Olha aí. Isso, cara. Olha isso. Aí o cara... Eles passavam rádio. Não, começou não. Começou a passar rádio, Você tem que vir aqui, cara. Você tem que chegar aqui. Tem que vir ver o que tem aqui. E aí começou a vir policial. Sério, no final, devia ter uns 30 policiais em volta da gente. Ai, muito mais. Devia ter 150. Tinha uma porrada de policial. E aí eu falei, cacete, meu Deus. Ele perguntou, de quem é isso? Aí o Azaghal apontou pro Mônica. É dele. É dele. Eu não minto pra autoridade. Eu falei, Dave? Aí ele, dele? Quantos anos ele tem? Eu falei, 15. Eu falei, The Kids. Aí eu tenho 15 anos. Aí o cara, 15 anos? 15? Aí eu, Aí eu falei, não, moço, mas isso aí é tudo de mentira. It's not sharper. Look. It's not sharper. I can't kill anyone with this. Aí o cara ficava, mas tu pode perfurar, minha senhora. Porque tudo tinha ponta, né? As facas tinha ponta. Aí eu falei, mas eu não vou ninguém quer perfurar ninguém aqui. Isso é pra decoration. For decoration. Trust me. This is safe. E aí o Mônica tava desesperado, ele só ficava assim, eu tô com a minha identidade aqui. Tô com a minha identidade. Tadinho, ele tava nervoso, que ele gastou todo o dinheirinho dele naqueles negócios. Eu sei que aí o cara... E achou que ia perder tudo de uma vez só. Eu falei aí por... quando o cara virou e falou assim, mas é tudo do garoto de 15 anos, eu falei, pronto, agora ele vai... E perguntou o que, que eu era dele. Eu falei, mãe, eu pensei na memória, eles vão me prender. Vou ser presa na Europa, era só o que me faltou. Porque dei armas pra menor de idade, sei lá. Mas eu falei, olha, o dinheiro era dele, ele fazia o que ele quisesse. É tudo culpa do garoto. Cada um podia comprar o que quisesse. Aí o cara falou assim, olha, vocês não vão poder, né? Ela falou, não, vocês não podem viajar com isso. Eu, ok, beleza. Eu falei, como é que eu já tava no foda-se, sabe? Eu falo, foda-se, joga essa merda no lixo, bota na tua casa. Eu só não quero ir preso e perder o trem, que foi uma grana. Aí o cara virou e falou assim, não, mas vocês podem despachar, vai lá num vagão especial que ninguém tem acesso, despacha e pronto. Aí o Azaghal, tá bom, vou lá despachar. Vou lá despachar essa parada, vai entrando no trem com as malas. Aí, cara, eu fui no final da estação de trem. Uhum. Assim, onde tem a plaquinha, fim. E foi escoltado. Escoltado por dois caras, caraca, e mais um maluquinho lá. E aí anda, e os caras andando rápido, porque tava na, assim, eu não podia perder o trem também, né? O trem tem que ser na hora. Então, tinha 15 minutos pra ir lá e voltar, correndo, andando rápido, com as batatas na perna, queimando. E eu corro. Quando os caras estavam registrando as malas, eu só lembrava do Peter Coyote e da cara do Gaveta. Que era faquinha, não tinha espada, era só faca. Ai, Peter Coyote. Mas quando eu tava andando lá pra área obscura, cara, porque era um lugar que não era na estação, era fora, sabe? Era Carlitos, eu tava andando no trilho do trem já, Charlie Chaplin. E eu só lembrava daquele maluco que foi preso do Snowden, sabe? Cara, que os caras estão me levando pra bocada da polícia, cara. Vão me levar e me prender. Terrorista, mestre das facas aqui. Mestre das facas. Eu sei que eu fui lá, paguei os 22 euros que tinha que pagar pra despachar e voltei. A minha batata da perna explodiu. Bem, eu sei que eu consegui, no desespero, chegar no trem a tempo. Uta. E despachei. Mas aí aqui, né? Suado, que nem um animal. Como é que ele chegou lá? Lavado de suor. Lavado. Não, eu tava com um casaco. Que me dá overheating. Ah, A minha blusa. Portuguesa viu como eu tava a blusa. Parecia que eu tinha mergulhado na piscina. Parecia, tava um nojo. Não, eu tava com uma blusa térmica, né? Que é tipo uma second skin. Tipo, fica uma graça, fica super incrível, né? E uma camiseta por cima. E o casaco. Se ele torcer, se enchia uma garrafinha. A roupa. Garrafa mineral. Enchia. A sorte é que a gente tava com as malas no trem e eu pude trocar de roupa, cara. Ai, caraca. Mas tava. Eu tirei o casaco, mergulhei na piscina, entrei no trem. Ele entrou falando igual um orc, perguntando onde eu tava. Como assim? Cadê o trem? Outra coisa bem legal pra fazer em Londres é ir a Notting Hill. Notting Hill, do filme. Isso. Ai, eu adoro. A gente pegou o táxi e falou que queremos ir pra Notting Hill. O cara perguntou, vocês estão procurando o Rio Grande? Que piadinha. Essa piadinha deve rolar todo dia. Mas é muito legal, porque aos sábados rola uma mega feira de rua também. Que aparece no filme. Eu nunca assisti o filme. Eu não sou fã do Rio Grande. Aparece. É uma feirinha de antiguidade. Gente, da Julia Roberts? É. Não é com a Julia Roberts? É, com a Julia Roberts. Eu não sou fã da Julia Roberts. Ah, eu gosto dela. Eu assisti, não. Bem, não tem nenhum dos dois lá em Notting Hill. O que tem é uma feirinha de rua de antiguidade. Tem paradas que você compra muito barato. Monóculo, sei lá, sabe? Monóculo nem era barato. Né? É, aquelas pessoas que ficam com as barraquinhas, tem umas que vendem barato. Outras paradas são assim, antiguidade mesmo. Custa, sei lá, 300 libras. Assim, é loucura. Caraca. Mas é maneiro, assim. Você não precisa comprar, você pode só olhar, né, as coisas e achar legal. E tem também comida nessa feira. Tem comida de vários países. É bem... Acontece só os sábados. Durante a semana ali, te gostou tanto do bairro ali que a gente voltou outro dia só pra dar mais um rolê em Notting Hill. Bem legal. E teve a parada que, pra quem é fã de Harry Potter, enlouquecedor. Ah, é. O que é? Os estúdios da Warner. Eles deixaram todos os cenários do Harry Potter montados lá e virou atração turística. Maneiro. São os cenários mesmos usados nos... Cara, todo mundo sabe que eu não... Eu sou fã normalmente do original. Não tem nada de cópia, deixa de ser maluco. Mas não tem nada a ver. Essa parada é uma parada realmente impressionante, cara. Ah, eu fiquei emocionada. Porque tem tudo, todos os cenários, salão gigante, sala de jantar gigante, do Harry Potter. Nossa, tem tudo. Desde o quartinho embaixo da escada do Harry Potter, o original, que eles filmaram. É, sim. Até o salão comunal gigante, com tudo lá dentro, com as roupas, com a mesa posta, com os objetos. Tem todos os props, as próteses, os figurinos. Tem a sala de poções do Snape, tem o salão lá da Grifinória, os quartos. Tem tudo, tem tudo. Tem tudo. Melhor que Hobbiton, então, hein? Toma essa, Hobbiton. Cara. Tem até a casa dos Weasley. Tem tudo. Eu vou te falar que deu uma dor no coração de não ter algo assim do Senhor dos Anéis, porque foi construída a mesma quantidade de coisas, né, pro Senhor dos Anéis. Pro cenário. E se bobear até mais. Tudo foi desmontado, não tem nada. Mas tudo bem que ninguém ia viajar pra Nova Zelândia pra fazer tour em estúdio, né, cara? Não ia, ia falência o negócio. Pô, a gente não fez exatamente isso. Não, então, mano. Mas é num movimento do turismo mundial, né, cara? É, tanta gente assim. Londres, a galera já tá lá, né, cara? Londres é uma das cidades mais visitadas do mundo, aí faz sentido. Mas eles podiam fazer nos Estados Unidos, né? Não justifica. Mas assim, é realmente, cara, se você é fã de Harry Potter, eu vou falar. Esse tour da Waterloo, sei lá como é que fala? Waterloo. Que não é em Londres, você tem que pegar um ônibus, tem que marcar a hora, né? Você pode ficar o dia inteiro lá, mas a sua entrada tem uma hora marcada, né? Ah, tá. É 45 minutos de Londres, de ônibus. Mas é mais foda, em termos de imersão pra fã, do que a parada em Orlando que a gente foi. Na Universal. Da Universal, muito cara. Melhor. É, cara, tem lá aquela rua, qual é o nome? Tem o Beco Diagonal. Beco Diagonal. Ah, inteiro. Maneiro, com o banco maneiro. De Gringotts, com tudo. Maneiro, isso é maneiro. Tem a casa do Harry Potter. E a maneira, sabe o quê? Eles tematizam a iluminação. Então, se você ficar 10 minutos nesse Beco Diagonal aí, você vai estar lá durante a noite e vai amanhecer. Isso em minutos. Sabe? Porque a iluminação vai se alterando e... Vai simulando dia, tarde, noite. E aí tem um grande finale, que é a maquete inacreditavelmente gigante do castelo de Hogwarts. Não. Que era aquelas bigatures que eles chamam. Bigatures, que são miniaturas, são gigantes. São e que eles usam pra fazer as cenas, né? As panorâmicas e... Sim. Caraca, é realmente foda. Também tudo com a iluminação temática. Então, quando escurece, liga as luzes do castelo. Aí começa a acender as janelinhas do castelo. Olha, é emocionante. E aí, quando você dia... não entra lá e... Ah, olha aí a maquete. Não, não. Tem toda uma música. Tem todo um ambiente que te emociona. Ah, do Parque você aumentou, começou a chorar. Ah, a Amanda chorou litros. Tem uma foto que ela tá olhando pro castelo. Vocês tiraram a foto, ela tá olhando pro castelo chorando assim. E o senhor M viu e falou assim, olha, parece que ela tá vendo Jesus. Mas tá igual, cara. Você vê a foto, tá uma beata vendo Jesus, cara. Tá igual. Então vocês não foram em Canental, né? Que isso, não, gente? Não, cara, isso não. Que é isso? Vocês perderam a melhor parte da cidade, a melhor parte de Londres. Por quê? Que é isso, Canental? É uma área da cidade que é uma festa na rua permanente, assim. É tipo uma feira com várias barracas de comida. Só que assim, ela não é uma única rua, sabe? É uma região inteira, assim. São vários quarteirões. E em uma parte dessa região tem um lugar que era uma fazenda, uma fábrica, alguma coisa. Tem um prédio enorme. E aí embaixo desse prédio tem um monte de lojas e de barracas de comida, e fica tocando música o tempo inteiro, e vendem um monte de coisas malucas, assim, sabe? Coisas malucas? Tipo o quê? Tá ligado? Coisa clubber. Você lembra dos clubbers? Coisas de clubber, sabe? Coisas fluorescentes, e fica tocando música eletrônica, tem DJ na rua. Nossa, deve ser imperdível mesmo. Pô, não, isso é muito maneiro, cara. É muito grande, é uma festa. Uma é uma festa rave. É a festa rave. Não é bem uma rave, mas é. Coisas brilhantes. Faz sentido a ideia. Tem muita feira, assim, tem muita coisa sendo vendida. Muita comida indiana. Tem muita comida indiana, tem comida do mundo inteiro. Tem uma loja lá chamada Cyberdog, que na porta do Cyberdog tem dois robôs gigantes de 2,5 metros de altura. É esse tipo de lugar, sabe? Coisas bizarras. Pô, mas essas dicas tu não deu antes da gente ir, né? Só agora. Eu dei, mas eu falei isso. Eu mandei um e-mail pro Dave falando todas as dicas e ele simplesmente esqueceu. Ah, eu vou te falar. A próxima vez você manda pra mim. Eu vou mandar pra você. Bem. Não, a próxima vez você vai comigo. Ok. Além de ir na Inglaterra, a gente deu uma esticadinha em Paris. Ah, né? Cidade que a gente gosta. A gente, o pessoal vai falar... imaginário. Reclama, mas vai sempre lá. Primeiro que eu vou pra visitar meu querido amigo imaginário. Padrinho de casamento. Querido amigo imaginário. Segundo, porque a gente gosta da cidade, a gente não gosta do povo. O parisiense que é uma merda, mas a cidade é maravilhosa. E o Almôndega do Box não conhecia. Sério? A gente tinha essa obrigação de levar os dois. E a gente fez algumas paradas diferentes que a gente nunca tinha feito. E uma delas foi visitar as catacumbas de Paris. Ai, gente, que amor. As famosas catacumbas. No aniversário do Almôndega, inclusive. Ai, gente, que coisa mais macabra. É engraçado que no aniversário dele ele comprou um tapa-olho em Londres. E ele queria usar o tapa-olho, a portuguesa ficou, não, que você vai ficar cego se usar o tapa-olho. Cego não, vai ficar vesgo, sei lá. Vesgo, isso. É forçar uma vista. Oftalmologistas, escrevam. Acontece? Ele fica cego? Não fica cego, mas força uma vista. Bem, a portuguesa falou, você só vai poder usar o tapa-olho no seu aniversário. Ele meteu o tapa-olho, tomou uns tabacos no metrô. É, porque perde a noção de profundidade. Desceu rolando a escada, caiu no mijo, foi uma merda. Não, a escada tava toda molhada de chuva. Era, vamos acreditar que era chuva mesmo. Mas aí fomos nas catacumbas, que é bem maneiro, cara. É bem maneiro. A história das catacumbas, pra quem não sabe, eu vim preparado dessa vez. Os cemitérios de Paris estavam abarrotados e as pessoas estavam ao ponto de ficarem doentes de tanta gente morta em volta. Meu Deus. E aí, os caras lá por 1700 e pouco, resolveram esvaziar os cemitérios de Paris e levar pra esses túneis que tinham embaixo da cidade, que são as catacumbas. Hoje tudo... os ossos. Tudo é conhecido como catacumbas, né? Na verdade, são as pedreiras de Paris, né? Tem 400 quilômetros de túneis embaixo de Paris. Nossa. Nem todos esses 400 quilômetros são ocupados por catacumbas, claro. A princípio, eles pegavam os ossos e jogavam. Joga essa merda aí, foda-se. Uhum. Depois é que eles fizeram aquele... que a gente viu, que é uma versão mais... Arrumadinha, né? Corredores e muros de ossos. Que é fêmur e crânio, basicamente. O resto eles jogaram fora. Mas como é que eles preservam os ossos? Tem um macete lá? Cara, eu acho que a poeira preserva os ossos. Eu não sei, cara. Não tá, coisa... porque assim, eu acho que o caixão ele decompõe porque ele é tudo orgânico, né? Madeira e tal, tá dentro da terra e a umidade, tudo que tá lá decompõe. É. Mas eu acho que aqueles ossos não estão enterrados, né? Ali é um túnel de pedra. Cara, eu tinha... úmido e tal, mas... Eu tinha medo do cemitério. Eu tinha pavor de cemitério, mas depois que eu fui num mar de ossos e caveiras na minha volta, eu zerei. São 2 quilômetros. Agora tá tranquilaço. 2 quilômetros de túnel. Caraca. 2 quilômetros no meio do... E aí você sai todo coberto de pó de osso. Dos caveirais lá. Beleza. Ah, é nojento. Bem, você desce, desce 100 e poucos degraus, 130 degraus. Caraca, e sobe depois? Isso, não, sobe 83. Sobe, meu filho, sobe. Dessa vez eu não fui atrás de ninguém. Fui na frente, é maneiro, que eu não queria tragar nada. Não é claustrofóbico, assim, tipo, muito apertado e tal? Não, nem é, eu até imaginei. É sim, senhor. Você não se sente num caixão? Eu imaginei que a gente fosse andar raspando nas paredes. Não é, você, é normal, é um corredor largo. Mas andam duas pessoas lado a lado. Mas é um túnel. Mas e se alguém tapar a entrada? Ah, se alguém tacar jogar uma dinamite cair tudo em cima de você, aí é uma merda, cara. Mas, porra. Não, e se alguém tapar a entrada e você ficar preso lá pra sempre? Deus me livre. Porra, cara, se você entrar no metrô de Londres e alguém tapar a entrada. É, mas aí tem muitas entradas. Ah, não, mas eu prefiro mas ficar tampada no metrô do que no meio do caveroide lá. Porra. Tinha umas gotinhas caindo. Gotinha de tinha um churume de catacumba. Eu falei que era churume, eu tenho certeza que o esgoto era em umidade, cima. Umidade. O esgoto devia ser em cima e aí tava caindo pinguinho de churume, caiu na careca do Azaghal. Suco de defunto. Churume. Ai, ai. Ele ficou desesperado. Fica falando. Ficou com a cara de puta. Desesperado. O que vai acontecer? Vai cair meu cabelo? Não, vai nascer. Pô, então eu vou voltar pra lá e passar mais. É, vai nascer um monte de ossinho aí. Vai nascer um osso na minha cabeça. A portuguesa, desde a primeira vez que a gente vai em Paris, ela quer ir no Moulin Rouge. Sempre. Isso é meu sonho. Que turistaço. Gente, eu amo esse filme. A Nicole Kidman descendo no balanço. Você acha que vai estar Nicole Kidman não, no Não, eu vou botar a genérica da Nicole Kidman. Vai ser, mas é linda aquela gente. Não tem. Essa porra é a Plataforma 1. Plataforma 1 de Paris. Ah, não. Gente, adorei o filme. A gente tava lá com o Almôndega do boxe. Aí o Almôndega tava fazendo 15 anos. Fez 15 anos lá. E a gente, puta, será que pode entrar criança, né? Não sei, né? Porque tem peitinho, né? Tem. Peitinho. Gente, peitinho tá na praia de qualquer lugar da Europa. Né? Eu sei que... Eu fui lá perguntar, e aí, como é que é o esquema do Moulin Rouge? A mulher explicou, caríssimo. E aí ela, aí eu perguntei, mas qual é a idade mínima que alguém pode... Peitinho. É. A mulher deu o ombro assim, tipo, não sei, sabe? Falou assim, 8 anos? Cara, é outra história, cara. Você vai na praia, tá todo mundo topless, normal. Não, o nego faz topless em Paris, no verão. Faz, no meio da praia. No verão, o nego joga areia no Rio Sena ali, na margem. Uh-huh. Eles chamam de Paris Plage. Uh-huh. Praia de Paris. E o nego fica lá, topless. Não, hoje no Sena. Tem topless na catacumba. Puta que pariu. Bem, além disso, nós voltamos à Normandia, Monte São Michel. Olha aí, todo ano, o cara vai todo ano. Eu vou mais em Monte São Michel do que foi em Petrópolis. Monte São Michel. Verdade. Mas, não, pra quem não sabe, Monte São Michel é aquele monastério construído na rocha que fica no litoral ali da Bretanha. Bretanha, né? A parte norte ali da França, perto da Normandia, que ela inunda. A maré sobe, inunda e volta, depois desce e tal. Muito bem, que a gente foi também no museu do... que chama Dead Man's Corner. Que é o museu dos paraquedistas, né? Em homenagem aos paraquedistas da Segunda Guerra Mundial. Na Normandia, que é perto de Monte Saint-Michel. E é muito maneiro porque lá tem o equipamento do Winters e de outros soldados do Band of Brothers, cara. Do Band of Brothers, real. For real, cara. Muito maneiro, cara. Muito maneiro, achei. Maneiro. É o mínimo da casa, que tem 2 quartos. É um andar de baixo, é uma loja, no andar de cima é um museu. Mas é bem feito, é mega decorado, assim, é maneiríssimo. Então vale a visita, com certeza. Mas aí, dá a dica de Monte Saint-Michel, porque tá tendo uma obra lá em volta. Pois é. A gente, quando foi na primeira vez em Monte São Michel, a parada foi mágica. Uhum. Porque... A gente foi em alta temporada. A gente foi em alta temporada. Tava tendo um festival de música dentro da abadia. dia, a maré tava altíssima. É. Então a gente viu o Monte Saint-Michel em todo o seu esplendor. Mas de lá pra cá, o Monte Saint-Michel tá passando por várias obras. Por quê? Eles... Não dentro da cidadela, do lado de fora. Tem uns andames na cidade também e tal. Tanto que tava uma puta ventania quando a gente tava lá, porque parece que tava tendo um tornado, um furacão, sei lá o que, na Islândia. Nunca vi ventar. Lá venta já pra cacete, que é mar aberto, né? Uhum. Mas nesse dia tá ventando pra caralho. Tanto que a gente andava. A ordem era andar perto das paredes. Se saísse uma tábua, qualquer porra assim voando, a gente daqueles se escondia. Daqueles andaimes lá malucos. A gente andava e escutava. Pá! Pá! Tava voando coisa lá de cima, mano. Mas aí eu sei que é o seguinte. Agora, Monte Saint-Michel, o entorno dele tá meio zoado. Por quê? Os caras acabaram com o estacionamento que tinha ali na frente. E eles estão fazendo uma obra ali pro entorno ficar sempre alagado. E não só quando a maré sobe. Então, quando a obra ficar pronta, vai ficar foda. Vai ser só uma passarela que leva até Monte Saint-Michel e água pra tudo que é lado. Uhum. Mas enquanto isso, tá lá cheio de máquina, de lama, de madeira, de guarda-chuva que rasgou. Mas isso é do lado de fora, não é dentro. A cidade em si. Não, mas porque quando você tá dentro da cidade, fica. A cidade continua foda, mas por fora ela tá. Se você puder esperar, se você já tá indo, curta, vai ser maneiro do mesmo jeito. É. Mas se você puder esperar, talvez valha a pena esperar um pouco mais até a obra terminar. Não sei quando, já tinha que ter terminado. É. França. Né, cara? Obra na França. Virou cara. Brasil, né? Virou Brasil, é. Quero ver na Copa da França. Minha Copa já foi lá, meu. E até hoje não terminaram o negócio. Cara, mas eu sei que a gente sempre chega em Monte Saint-Michel na correria, não tem jeito. Alugou o carro, foi e tal. E aí chegou em cima da hora e a abadia lá, que é a visita no topo da cidade, ela fecha às 5 horas da tarde agora no inverno. Isso é uma parada que é um problema de viajar no inverno. É baixa temporada, as coisas são mais baratas, né? Passagem, hotel. Mas as coisas fecham mais cedo e tal. E aí, a gente chegou no hotel, tipo 5 para as 5. O hotel dentro da cidade. E eu já tava com vontade de mijar umas 2 horas. No carro, que a gente veio direto, sem parar. Eu falei, portuguesa, vai indo com a do box e o Almôndega pra Badia, que você podia entrar até as 5, mas ela fechava às 6. Mas a última entrada era às 5. Que a gente já conhece, mas pelo menos eles vão indo ver, né? Aí a portuguesa saiu correndo na frente. Caramba, mas parecia que era do lado. Você vê a Badia o tempo todo. É. Só que você, quando você começa a subir aquelas escadinhas correndo... Você tá numa escada rolante que infinita, sabe? Caraca, que dor. Não, eu não tudo. Vou fazer teste de esforço nunca mais na minha vida. Porque eu falei pra mulher, porra, minha família tá indo aí, eu tenho que... Porra, que vacilo. Aí eu posso deixar as malas aqui e fazer check-in depois? Ela pode, a gente fica até as 10 aqui. Eu, beleza. Aí eu saí casaco, mochila. Eu tava com um casaco de chuva que tem aquelas penas de ganso por dentro. Então ele esquenta pra caralho, cara. Eu tava overheating, sabe? E subindo aquelas escadas, desesperado e urrando. Tava... Vai ser um monte. Imagina as pessoas em volta. Cara, as pessoas me olhando apavoradas, cara. E aí, quando eu cheguei lá em cima, já de joelhos, chorando, pagando promessa, eu vejo a portuguesa... Fazendo canceled com a mão. Canceled. Porra, os caras são... Caralho, cara, eu sei que me bateu uma decepção, um desespero. Porra, eu cheguei lá 5 e 2, os caras, I don't care, sabe? Fecham na sua cara a janelinha, acabou, a bilheteria fechou. E aí, cara, toda a vontade de mijar voltou com tudo. Voltou com tudo e eu volto correndo pro hotel, desesperado e suado e super aquecendo. E a bexiga, o meu corpo, ele falou assim: foda-se, você vai mijar agora. Não tem mais como você segurar. Soltou a alavanca, né? Sua bexiga vai explodir. Você tem 30 segundos. You have 20 seconds to comply. Cara, eu entrei no banheiro do hotel e assim, casaco de inverno, já é aquele negócio meio Michelin, sacou? É? Com mochila, que a alça prende o braço. É, e eu, caralho, joga a mochila, tira casaco. Cara, eu cheguei no momento em que eu tinha que fazer uma escolha. É Jack Bauer, Impossible Situation. Ou eu mijava na mão, ou eu mijava na calça. Eu não tinha opção. Como assim mijava na mão? Que assim, o meu corpo, ele já tinha abandonado. Ele falou, estamos no processo de mijar agora. Sabe qual é? Ele abriu todos os esfíncteres, todas as uretas. Você vai mijar. É agora. Abriu as comportas. Sabe qual é? Então, se eu fosse abrir o zíper, puxar a cueca e... né? Pra fora, criança? Eu ia ter mijado na calça. Então o que eu fiz? Em vez de abrir tudo, eu meti a mão dentro da calça. Ah, não! Fiz um tipo, uma concha em frente. Não! legal, né? Coxinha. E aí, enquanto o corpo ia liberando tudo, fui abrindo a calça, tirando. Que nojo! Ai, meu Deus do céu! Você fez um sprinkler no banheiro? Fiz, quando saiu, tchá, pra tudo que é lado. Ligou o banheiro. Que nojo! Ligou o banheiro. Cara, foi um momento terrível, cara. Terrível. Ai, não, cara. Mas também foi a melhor mijada da minha vida. Não, eu mijei e dormi. Mas agora tem a pedinha que sempre quando ele sai do banheiro, ele vem com a mão molhada. Ele não seca a mão, não sei porquê. Ele lava a mão e não seca. É pra fazer a piadinha. Aí ele vem, me dá a mão e fala, mijar na mão é foda. É. Só que dessa vez, tava quentinha, mano. Que é o cartão ostra, né? Você sabe disso. É, mas é ostra mesmo? Ó, ostra é ostra, é. Ah, não, peraí. Por que ostra? Talvez tenha alguma coisa a ver com a ostra azul. O que tem a ver com a ostra azul? Cartão melequento. Não tem a ostra azul do filme Locaria de Polícia? Caralho, caralho. Tá maluco. É a ostra azul, é o bar gay. É o bar gay que eles são, The Blue Oyster. É isso aí. Papara, papapá. O cartão é azul. O cartão é azul. O cartão é azul, caraca! Vira, cara. A Inglaterra é governada pelo Monty Python. Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.